aí, pessoal, estamos aqui gravando mais um APCast e hoje vamos falar sobre um assunto muito nostálgico, com a presença aqui dos amigos Kion e do amigo Carlírio do blog Netoin. Opa! E é isso aí, são nós três aqui, sábado à noite, então vamos nós. Pois é. Sim, vamos nós para... Ah, né? Normalmente quem puxa é tu, Kion. Ok. Mas galera, como o Yakuza tava falando aí, hoje vai ser um podcast nostálgico, em que falaremos sobre uma das séries de anime e mangá mais conhecidas de todo mundo, e particularmente uma das séries de anime e mangá que marcaram a minha adolescência. Então, vamos fazer um podcast Nostalgia Dragon Ball, pra homenagear Dragon Ball, cujo... A última versão em anime que saiu, o Dragon Ball Kai, terminou na semana passada. Bem, como eu tô fazendo os últimos podcasts, eu vou começar um pouco falando de algumas notícias. Vamos falar aqui primeiro sobre um fato triste que tá... Fato meio uma coisa ruim, uma consequência ruim da tsunami e do terremoto que ocorreu no Japão, que é o fato de que lá no Japão tá tendo falta de tinta e de papel. Cara, isso tá sendo uma coisa terrível, cara. Já teve mangá que... Já teve antologia, revista com vários títulos de mangá que foi cancelada por causa de falta de tinta e de papel. É, eu acho que é um tipo de notícia que a gente não esperava ouvir, na verdade. Pra mim isso é um pouco surreal, assim, faltar tinta e papel. Se por um lado tá faltando esse material no Japão, por outro eles estão mostrando ao mundo que o nível de recuperação que eles têm é altíssimo. Vi de umas reportagens que circularam pela internet e pela televisão na última semana, em que uma estrada que tinha sido destruída em 6 dias já estava pronta para uso novamente. Quer dizer, pouco a pouco o Japão vai se reconstruindo. Agora, a questão de faltar tinta e papel realmente pegou todo mundo desprevenido. Imaginava-se que iria faltar N coisas, mas não exatamente isso. Pois é. Eu também vi algumas imagens aí a respeito dessa reconstrução rápida aí que tá se dando lá. E eu também li uma reportagem nessa última semana sobre a Yakuza, a máfia japonesa mesmo, ajudando o pessoal lá do Japão com doações de alimentos e financeiro também e tal. Achei bem interessante isso. Pois é, depois a gente vai colocar até o link dessa notícia aqui, porque realmente eu também li essa notícia sobre a Yakuza, achei bem interessante. Então a gente pode passar aqui, agora vamos falar um pouco sobre alguns mangás. E aí, o que vocês acham? Mangá de Lost Canvas tá terminando no Japão. Ah, eu achei o Lost Canvas legal, não cheguei a ler todo, assim, só os primeiros volumes, mas... Pelo menos a arte eu achei muito boa. E achei também interessante retratar aquela história da Guerra Santa passada, que fica esse gatilho, assim, no final da saga de Hades, do Saint Seiya mesmo. Então, eu espero que aqui também termine de ser publicado e um dia eu lerei. Foi bem colocada essa questão da Guerra Santa no mangá de Lost Canvas. Ele dá uma brecha, ele faz uma chamada, vamos dizer assim. Ele dá o início da Guerra Santa de agora, do atualmente, vamos dizer assim, da Guerra Santa mais atual. O mangá de Lost Canvas, no meu ponto de vista, não foi assim exuberante, não foi algo assim digno de prêmio, coisa e tal. Mas pra quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco mesmo, de Saint Seiya, Lost Canvas encerrando é um ponto que eles consideram com grande pesar. Mas eles têm que ver que é um trabalho que está sendo concluído, é mais um trabalho pronto e que dá margem para que outros bons trabalhos apareçam em seu lugar. Com certeza. Da minha parte, eu não acompanhei muito o mangá, eu só vi mesmo agora os OVAs que lançaram recentemente. Eu gosto muito da arte, felizmente não é do Kurumada, a única coisa do Kurumada é a história. Então não vamos ver de novo aquele traço a lá Fuma no Kojiro. E fora isso, a história realmente é bem interessante. Eu gosto muito mais dos personagens do Lost Canvas do que dos personagens do Cavaleiros mesmo. Apesar de Cavaleiros marcou a minha infância, né? Não tenho muito o que falar. Vou ser bem sincero, não, essa notícia não foi assim... Cara, eu não achei nem bom nem ruim. Pra mim, a noite foi só mais uma notícia sobre um mangá terminando. Mas, pra quem gosta de Cavaleiros, talvez essa notícia aqui seja uma notícia bem interessante. Então, agora em abril vai estar terminando a publicação do Lost Canvas. Passando pra próxima notícia. cara, o autor de Code Geass foi acusado de plágio. Não foi um plágio sobre Gundam Seed, como todo mundo vive falando por aí. Cara, é uma coisa assim... É muito estranho você ver hoje em dia uma coisa, uma pessoa, um blog e tal, falando assim, abertamente, que o autor daquela série de mangá plagiou uma outra história. No caso, eu estou dizendo que ele plagiou o mangá Yagyu Repukin Reinya, que eu também não faço a mínima ideia. Não faço ideia de que mangá é esse. Só estou dizendo aqui que é do Takashi Noguchi, que também não é um autor que eu não conheço. É um autor que eu não conheço muito. E aí, o que vocês acham? Não tenho nada a declarar assim de especial, porque eu nunca assisti Code Geass todo e também não conheço essa outra obra aí que aparentemente, né, supostamente foi plagiada e sei lá. Acuso de plágio é sempre um negócio muito sério. Deve-se pensar 2, 3 mil vezes, se for necessário, antes de se fazer um texto, ou dar uma opinião muito pessoal sobre plágio, ou que você esteja acusando alguém de plágio. Já vi em outros sites que o autor deste blog, ele tinha um, como é que posso dizer, um leve desentendimento com o autor de Code Geass. Então isso impressionava bastante, essas afirmações que ele fazia pro autor de Code Geass. Saber até onde isso é verdade ou não é difícil, só que o máximo que a gente consegue fazer no momento é ficar na dúvida mesmo, infelizmente. Agora, que questão de plágio é séria, é muito séria e complicada de entender também. Tem que ver pra galera que é fã, né, a recepção aí que o pessoal que curte mesmo teve, mas acho que ninguém aqui gosta muito assim de Code Geass, então... Eu gosto. Foi a repercussão dessa notícia pra você, rapaz? Cara, assim, vou ser bem sincero, eu sei que Code Geass tem algum... Eu não diria nem plágio, mas algumas grandes influências de outras séries. Eu não conheço esse Yagyu Repukin Reinya, mas sei que tem muitas cenas de Code Geass, principalmente do anime, que são cópias descaradas de Gundam Seed, cara. Mas eu não considero isso um plágio. Eu acho que o autor se inspirou um pouco nessa, se inspirou em outras obras, com certeza. Todo autor acaba se inspirando em outras obras. E assim, se for dizer que todo ator hoje em dia que tem algo, que faz um mangá com alguma cena parecida, com algum com traço parecido, tá plagiando outros mangás, então, cara, todos os autores novatos, praticamente, eles vão estar plagiando todo mundo, né? Porque todo do autor, quando começa, acaba meio que tendo uma certa influência, até mesmo seu traço acaba tendo uma certa influência de outros de autores anteriores. O próprio Fairy Tail, todo mundo fala que é muito, que é cópia descarada de One Piece. Eu não considero cópia descarada de One Piece, mas admito que o traço é muito, muito parecido com o de One Piece. É, de fato. Mas mesmo assim, eu não considero que Fairy Tail é plágio. Certo. Outra notícia aqui que envolve também um pouco o mangá é que, bem, essa semana alguns autores da Jump estavam nessa ideia de ficar tentando transmitir uma mensagem de apoio às vítimas. Eles fizeram arte de quase todos os heróis principais de mangás da Jump, e lá no site da Jump está sendo disponibilizado wallpapers, diversos wallpapers com artes bem interessantes, inclusive do próprio Togashi. Olha o Togashi trabalhando, né? Então, se der interessante, eu vou deixar o link até do site na postagem. Eu tô até com o site aberto aqui. E tem uns wallpapers bem bacanas mesmo. Eu achei essa iniciativa realmente bem, bem legal. Aliás, todas essas iniciativas que os autores de mangá e produtores de anime, seiyuu, estão fazendo é uma coisa bem bacana mesmo. Você vê aí como a galera que trabalha mesmo com mangá e anime tá tentando dar apoio através de suas obras mesmo para as vítimas. É uma iniciativa que eu acho muito interessante. E é isso aí. Vocês querem comentar alguma coisa? Iniciativa válida, com certeza. Questionar muito não. É, nessas horas que você vê que, mesmo num trabalho corriqueiro, as pessoas se unem em prol de uma causa, em prol de algo beneficente, em prol de algo sério. Então eu acho que esses autores dessas obras da Jump, eles estão realmente de parabéns. É, com certeza. Tipo, se até o pessoal da Yakuza tá ajudando, então o resto tem mais é que ajudar também e tal, mas qualquer iniciativa, como disse aí o Carliro, é válida numa situação dessas, então... É, forma de apoio aí pro pessoal de lá. botar a bola pra frente mesmo. As notícias finais vão vir da nossa querida editora JBC aqui, né? Primeiro é que vai ter lançamento esse mês agora de abril de Saber Marionette G, que é uma obra, não sei, eu acho que é relativamente famosa, eu não sou grande fã. Nem do Semanet G, nem do Sakura Wars, que é do mesmo autor, o Satoru Akahori. Mas eu acho que é interessante como falar essa notícia, porque, se eu não me engano, essa série já teve um anime sendo exibido aqui no Brasil. Sim, foi na Locomotion, foi o quê? No começo dos anos 2000, eu acho. Eu sei que eu assisti mais ou menos nessa época, um pedaço. E até conhecidinho, assim, da época, né? Era uma das coisas que mais passava na Locomotion, aliás. Interessante aí, não sabia dessa não. Ah, esse mangá, ele tem uma história bem interessante mesmo. Ele não é top. Eu já tive oportunidade de ver um pouquinho da história dele. Não acompanhei o anime no início dos anos 2000, que realmente, como foi ressaltado, ele passou aqui no Brasil mesmo. Mas ele foi bem recebido no canal Locomotion, foi reprisado até não querer mais também, aproveitando a quantidade de fãs que ele adquiriu. Mas eu acho que é uma boa catada essa JBC. Eu não queria interromper vocês, mas realmente acabei lembrando, se eu não me engano, o Semanat G, ele era na Locomotion na época que ela virou Animax, e ela passou, uma parte do Semanat G passou no começo da Animax. Passou na Locomotion ainda, e depois foi reprisando infinitamente. Agora o G eu não tenho certeza, mas o primeiro Saber ele foi na Locomotion ainda. E galera, uma coisa assim que eu achei interessante, eu li hoje, isso que a JBC tá falando sobre os atrasos dos mangás dela. É, vou ser sincero, não entendi que atraso é. Aliás, não, peraí, eu entendi sim, agora que eu tô lendo aqui. O atraso do Tenjo Tenji 22, que é a última edição que até agora não saiu, faz uns 4 meses. Sim, pois é, eu achei interessante essa notícia, porque é difícil uma editora aqui do Brasil comentar sobre essas coisas, né? Normalmente eles nem se preocupam mesmo. E a JBC botou uma notinha lá no site dela falando sobre isso. Eles estão falando que parece que foi problema com o licenciamento lá com os japoneses mesmo. Eu tô aqui na espera ainda de ter Tenjo Tenji 22. Preciso desse. Pois é, né? Eu preciso, né? Falta só um volume, então eu tenho que terminar de qualquer jeito. O que vocês acham aí então da JBC se retratando? Vou fazer uma pergunta cretina pro pessoal aqui do cast. Problema com o licenciamento logo no último volume? A história é meio cabeluda aí, né? Cara, não, assim. Eu aprecio a JBC estar se dispondo a fazer os esclarecimentos sobre o porquê dos atrasos. Isso é ótimo, é indicativo de profissionalismo, mas o problema de licenciamento na última edição tá muito estranho, viu? É, eu tenho que admitir que é uma desculpa meio assim, que soa até um pouco esfarrapada, né? Mas bom é pelo menos você ver uma editora brasileira, né? Tipo, o pessoal aqui não é conhecido por ser, sei lá, as pessoas mais assim, mais educadas nesse aspecto editorial, então o pessoal pedindo desculpas é uma coisa de ficar até surpreso aqui. Eu concordo plenamente, realmente, problema com o último volume. Mas, tipo, eu achei pelo menos interessante que elas falaram alguma coisa, né? A Panini demorou séculos pra poder lançar o último volume do Honey Clover e não comentou nada do porquê do atraso. Pois é, eles estão mostrando, assim, respeito aos fãs, né? Eu, pelo menos, apreciei a atitude também. Agora, realmente, só uma história meio esquisita. Problema de licenciamento no último volume. Depois de tanta coisa já publicada, assim, tal. Pelo que eu saiba, também o contrato é pra série inteira, não pra 21 volumes e pra acertar o último volume quando já tiver o resto publicado, mas é isso aí. A próxima notícia é sobre o live action da Turma da Mônica Jovem. Bem, assim, a única coisa que eu sei é que vai estar sendo feito. Isso foi realmente aprovado pelo Maurício de Souza. Não é um outro produtor que tá fazendo. E, tipo, vão misturar live action com animação, né? Vão deixar, parece que vão deixar o corpo dos atores e a cabeça um 3D. Meu Deus, que coisa estranha de se imaginar. O corpo normal, a cabeça em 3D e what the hell? Isso pra mim são um pouco estranho também. Dou a mão palmatória, mas é uma iniciativa deles que deve ser, me arrisco a dizer, deve ser até bem vista pelos fãs da Turma da Mônica Jovem, mas realmente pega um pouco estranho essa diferenciação do 3D e tal, pega um pouquinho estranho mesmo. Bem, eu não vou comentar nada sobre essa questão da Turma da Mônica Jovem mesmo. Cara, tem um outro convidado nosso que entrou no Skype agora, vou adicionar, o Yakuza já conhece bem, que é o Angel of Death. O Angel of Death vai fazer alguns comentários também, então eu tava comentando aqui, Angel of Death, sobre a criação de um live action sobre a Turma da Mônica Jovem. Sério, isso é brasileiro? Sim, isso é brasileiro. Quem tá fazendo é a produtora do Maurício de Souza. E vai ser uma coisa assim, tipo, com pessoas em carne e osso que vão estar pessoas em carne e osso, mas a cabeça dos personagens vão ser toda em 3D. Putz, mas a Turma da Mônica Jovem não tem tipo umas viagens tipo DBZ, coisas do tipo. Ah, sim, sim. Nossa, vocês vão fazer um live disso? Ah, não sei. Talvez dê certo, talvez não dê. Ah, depois do live que eu vou comentar daqui, que eu vou comentar na próxima notícia, cara, eu espero tudo. Pois é, então vai sair live action de Arakawa. Corram para as montanhas. Arakawa Under the Bridge vai ganhar um filme e um dorama. E aí? Cara, isso é muito bom. Não me surpreendo. Não me surpreendo. Mas tipo, como é que vai ser um troço desse? Achou que vai ser bizarro e vai ter gente com estrelas na cabeça, caras grandes vestidos de freira, coisas do tipo. Tão bizarro quanto foi o anime. Aí que tá o segredo do sucesso do anime. O fato dele ter sido bizarro. Acho que é isso que eles querem pôr no dorama, no live act, com certeza. Assim, eu não determinei de assistir a primeira temporada do negócio, mas é nonsense mesmo, é nonsense bruto. E a maioria dos doramas, assim, pelo menos os últimos que eu assisti de anime, são bem nonsense. Eu acho que nesse quesito de ser nonsense, Arakawa perdeu só pro Sayonara Zetsubou Sensei mesmo. Nossa. Putz, Sayonara Zetsubou Sensei, nossa senhora. Sayonara Zetsubou Sensei tem plot suficiente pra fazer um cast só dele, tranquilo. Fazer os comentários que apareciam nas lousas lá no primeiro episódio, muito bom. Pá, voltei aqui, não ouvi o que vocês falaram, mas eu concordo com tudo. Então a gente vai agora pra uma notícia aqui sobre One Piece, né? A Bandai tá quebrando o DVD de One Piece. Não, assim, vamos deixar aqui bem claro. Os DVDs promocionais de One Piece na divulgação do jogo do Nintendo 3DS uma parte deles foram totalmente destruídos, né? E o motivo da destruição da Namco Bandai é por causa das cenas do trailer que mostravam um personagem cujo poder era criar tsunamis. Pois é, você vê como o pessoal realmente lá chega a esse extremo, mas tudo bem, né? Acabo entendendo, né? Apesar de que o personagem vai estar no jogo, né? O jogo não foi cancelado, não. É só os DVDs promocionais que foram quebrados. É compreensível. É, tem como compreender isso, tranquilo. Mas sempre vai ter alguém que vai dizer, pô, eles são idiotas ou o quê? Estão pensando o quê? Sempre vai ter quem vai pensar isso. É, eu acho compreensível, sim. Embora eu acho que precisava destruir, né? Vai que, pô, lançava no futuro. É, lançava no eu futuro. Já devia estar pronto. Esse negócio já devia estar pronto há tempo, já teve o tsunami. Não ia fazer nada, né? Pela criação. Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas essa semana, uma das grandes notícias da internet foi o fato da TV Tóquio e Nihon elas processarem a 4Kids e cancelarem o licenciamento do Yu-Gi-Oh! Tanto que a 4Kids fez uma retórica e disse que vai brigar com unhas e dentes para continuar tendo a licença de Yu-Gi-Oh! Mas qual foi o motivo mesmo aí? As duas empresas japonesas acusaram a companhia americana de realizar acordos secretos com as emissoras de TV e distribuidoras de DVDs. Além de deduções de direitos autorais inadequados com a cobrança para a dublagem do anime, o acordo assinado estabelecia o pagamento de 50% do rendimento bruto, menos despesas definitivas, não cumprindo adequadamente. A franquia Yu-Gi-Oh! Gerou para a 4Kids cerca de 152 milhões de dólares livres entre os anos de 2001 e 2009. Ó, deixar claro, tá, foi 152 milhões de dólares que foram gerados para a 4Kids, e se eu não me engano, o pessoal lá do Japão está pedindo 4,7 milhões. É muito menos do que a 4Kids ganhou, cara. Nossa, cara, o pessoal da 4Kids aí tá aloprando já também. Cara, que eles devem fazer ganhar de merchandising. E tipo, eles pegam, retalham o anime, botam uma dublagem. Pioram o anime, né, que já... Esses últimos Yu-Gi-Oh! Já eram ruins. Eles botam aquela dublagem inglesa em cima. Vende. É uma fábrica de dinheiro esse negócio. Muito bom. Sem contar na parte de mercado mesmo, pô. Yu-Gi-Oh! Você tem as cartas, que eu aposto que não é só aqui que vendem. Se bem que aqui, pelo menos em Fortaleza, é cheio daquelas cartinhas de má qualidade, vendidas em pacotinhos de banca, de revista, jornal e tal. Mas, tipo, você tem os decks de cartas, você tem todo tipo de tralha que eles produzem com referências, com alusões ao anime. Sei lá, tipo, mochilas e essas coisas assim. A respeito de Yu-Gi-Oh! Eu devo dizer que o único Yu-Gi-Oh! Que eu gosto é a primeira série, que tem 27 episódios, foi lançada em 1997, que foi o primeiro Yu-Gi-Oh! Mesmo que saiu, baseado mais no mangá, e não tinha tanto comercialismo em cima das cartas, coisas do tipo. As cartas ficavam até um pouco em segundo plano, durante uma certa parte da história. É, porque o Yugi lá era o mestre dos jogos, né? Então era o mestre de vários jogos. Pois é, só um adendo aqui à notícia, que eu até tinha lido já essa notícia toda, só que eu não tava lembrando. Porque assim, só falando um pouco da situação da 4Kids com a Funimation, né? Ela teve essa colaboração e aqui tá dizendo que, que a 4Kids fez um acordo com a Funimation Production, dando-lhe o direito de explorar a série Yu-Gi-Oh! No olha o termo, explorar a série Yu-Gi-Oh! No mercado de home video. A 4Kids conspirou com a Funimation para fraudulenta ocultar dos autores do processo mais de 45% da renda total pagos a 4Kids da venda dos produtos. Caralho, falcatrua mesmo aí, hein? Vou analisar dessa forma como tá sendo descrita. Correu muita coisa por trás, e não é à toa que os japoneses iam processar mesmo, ser dotado. Pois é, mas assim a 4Kids está brigando e ela quer ficar com o Yu-Gi-Oh! E ela já tá querendo conseguir a licença do Yu-Gi-Oh! Zexal, que começa amanhã. Ah, com essa situação acho complicado deles conseguirem a licença de outra série aí dos japoneses. Passar a próxima notícia. Essa notícia que eu passar bem rápido, é só pra avisar, né? Teve a volta do Naruto no SBT. Eu estou falando essa notícia aqui só porque eu achei interessante essa volta do Naruto no SBT, porque... É difícil ver mais séries assim de anime na TV aberta. E porque quando eu fui pro trabalho na segunda-feira pela manhã, vejam só, lá na TV que fica no saguão lá do prédio, tava passando o quê? Naruto, primeiro episódio. Nossa! Meu Deus do céu. Fala o horário! Ah, cara! Que isso, cara? Não preciso disso. Cara, eu sei que eu cheguei no trabalho, era 8 horas da manhã, cara. Ah, é mais tarde do que Nodami, cara. Nodami tem que acordar todo dia 7 horas pra assistir Nodami 7:30. É, o horário de Nodami foi uma merda mesmo. E lembrando que em abril o horário de Nodami vai passar de 7:30 pra 6 da manhã, né? Vai ser. Nossa! Vai começar a reprisar a série e não vai mais reprisar de madrugada. Vai botar 6 da manhã. 6:30 da manhã vai passar o Nodami e 7 horas da manhã vai passar o Fullmetal Brotherhood. Vai estrear em abril. Cara, tipo, sei lá. Pra aquele pessoal que acorda 5 e pouco da manhã pra ir trabalhar ou coisa assim do tipo, porque esse horário aí tá horrível, viu? É, lembra muito uma época dos anos 90, quando o SBT jogou, por exemplo, Guerreiras Mágicas de Heihachi 7:30 da manhã de segunda a sexta. Cara, aquilo eu já achava bizarro. Isso agora, então? Né, isso me faz lembrar também das épocas assim que a Globo, né? Tipo, acho que isso foi por ali de 97, 98... Que, como uma boa criança na época, né, eu dormia sempre cedo, então acabava acordando muito cedo também, às vezes. E eu lembro que quando eu ia assistir TV, eu esbarrava com uma programação que era muito mais interessante do que a do resto do dia inteiro, saca? Tipo, você tinha Beetleborgs, que é a versão americana de um tokusatsu aí, Metal Hero, que eu esqueci o nome. E você tinha Goosebumps, histórias de arrepiar, e tinha... alguns desenhos e animes que ficavam passando alternadamente, assim, não era uma coisa muito certa, tinha... eu lembro que tinha Double Dragon e alguns outros... tantos desenhos como anime, como eu falei, só que lembrar bem dos títulos é complicado, eu lembro mais pelo Goosebumps e pelo Beetleborgs, mas era uma época feliz de acordar 4:00 da manhã e pegar essa programação pós-Corujão com coisas interessantes que não tinham na programação diurna da TV. Assim, rapidinho antes de passar pra essa notícia, tu me fez me lembrar também que isso é a causa, esse negócio é a causa de eu nunca ter visto o Popolo Crisis completo, porque o Popolo Crisis passava 6:30 da manhã, e nem todo dia eu conseguia acordar 6:30 da manhã. Sorte sua que você não assistiu o Popolo Crisis completo. Popolo Crisis era massa! pois é. Oi? Porra, mas foi legal! Como que o Popolo Crisis não foi legal? Foi legal! Popolo Crisis foi legal. Eu consegui assistir. Vamos pra próxima notícia. Ah, cara, o resto do pessoal do blog todo acha Popolocais horrível. Ah, lembrando também que a primeira vez, se eu não me engano, que passou Pokémon na Globo passava às 5 horas da manhã de um sábado pro domingo. Nossa senhora. Ah, eu já não lembro bem porque domingo já era outra história. Foi aí que eu descobri que a Globo tinha os direitos de passar Pokémon. Eu nem sabia disso, na verdade. Pois é, vamos pra próxima notícia, última notícia aqui. Cara, uma notícia bem triste, que é sobre o fato de que o Seiichiro Ujie faleceu no Japão. O Seiichiro Ujie é um outro produtor de anime bem famoso. Não, ele não, deixando claro que ele não faleceu por causa de tsunami, nem por causa da terremoto. Foi realmente por causa de uma doença que ele já estava brigando contra ela há muito tempo. Ele tinha já 84 anos, né? E pra vocês verem que ele foi produtor do filme Ocean Waves e do próprio Ponyo do Estúdio Ghibli. e também de alguns filmes de Detetive Conan, todos os longas de Inuyasha, adaptação live action do Death Note, só pra vocês verem como uma pessoa, ele já era uma pessoa realmente influente e importante. Né? Bem variadas aí as produções que ele participou, né? Fica aí os meus pêsames, como é que eu posso dizer assim, pela morte do cara, né? O trabalho dele foi muito bem apreciado e vai continuar sendo apreciado no futuro. Meus pêsames também, é muito triste mesmo ver uma pessoa tão importante assim da indústria falecer. Mas, pelo menos dessa vez, não foi por causa de um acidente natural, né, cara? Foi assim tão... Pode-se dizer que foi antes da hora, né? Alguém quer comentar? Não, com certeza. Fica aí o registro, né, da triste notícia e os pesares pra legião de fãs que ele teve, das suas obras, e também pros familiares do mesmo. Alien International apresenta Dragon Ball. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Então vamos ao tema principal. Vamos falar sobre Dragon Ball, sobre a nostalgia que isso nos traz. A gente vai começar falando, vamos falar um pouco sobre Toriyama. Como a ideia aqui do cast é falar de uma forma menos técnica, então a gente vai falar meio que o que a gente acha do Toriyama, o que a gente achou das obras dele, quais obras acharam interessante. E eu vou começar falando que, cara, Toriyama é um dos mais famosos mangakas, sua obra mais famosa é Dragon Ball. Eu acho o Toriyama um cara genial, sei que ele tem alguns problemas, né, pra trabalhar um pouco com a mídia e tal, mas ele é um cara genial. Ele fez coisas assim, cara, que mudaram, acho que toda a minha infância, eu acabei tendo alguma coisa do Toriyama pra ver, pra jogar. Eu digo pra jogar porque o Toriyama, ele também já teve participação na criação de alguns jogos, como o Blue Dragon, mais recentemente, né, que eu não joguei. E, pra mim, ainda, até hoje, o melhor RPG que eu joguei em toda a minha vida, que se chama Chrono Trigger. Cara, a arte do Chrono Trigger, a história do Chrono Trigger é do Toriyama, pra quem não sabe. Outra história que eu acho bem interessante é o próprio Dr. Slump, que foi a primeira série de sucesso do Toriyama. E, deixando assim, a última coisa que eu acho assim, bem interessante sobre falar do Toriyama, é que... E já é relacionado um pouco a Dragon Ball. Toriyama era um dos mangakas mais fortes da Jump. E na época que Dragon Ball saía, Dragon Ball era não só o carro-chefe da Jump, como era o motivo da Jump vender 6 milhões de edições por semana. De repente, Dragon Ball acaba, na semana seguinte cai pra 3 milhões. É, 3 milhões ainda é o que se consegue hoje em dia nos lendários momentos em que o Togashi lança alguma coisa direito, né? Porque Hunter x Hunter também tem uma vendagem boa, mas obviamente não é tão grande quanto a de Dragon Ball, mas é uma das coisas que mais chama atenção assim na Jump atualmente é o Hunter vs Hunter lá do Togashi. Depois disso, tem que pensar a moral que o Toriyama ganhou. O Toriyama agora é Deus, cara. Eu não sei porque que ele não faz igual o Kurumada e desenha e pega os personagens antigos dele, recorta e faz um mangá novo, cara. Não precisa nem desenhar. É, isso não é uma ideia muito legal, na verdade, mas eu acho que ele podia fazer um esquema mais, tipo, pegar e lançar histórias spin-offs, né, dos personagens coadjuvantes, assim, sei lá. Verdade, não falta gente, personagem pra ele fazer spin-off, pelo menos em Dragon Ball, né? Fala aí, Toriyama, vocês. Toriyama aí, autor de Dragon Ball, né, Dragon Ball Dr. Slump, Dragon Ball principalmente, né, Dr. Slump não é tão conhecido aqui, mas teve um mangá publicado, não sei se chegou a ser publicado todo pela Conrad, mas Dragon Ball é uma obra muito influente, né, no mundo inteiro, e também foi um dos clássicos mais... clássicos aqui do Brasil, ali nos anos 90 ainda, quando passava pelo SBT com aquela primeira dublagem, com aquela primeira música, né, porque foram três músicas, como a gente gosta de dizer aqui, três aberturas iguais, quase, que o Dragon Ball teve no Brasil. É uma, pô, ele fez sucesso pra caramba, e ele hoje em dia, ele consegue simplesmente abrir mão de desenhar, de mexer com mangá assim como ele mexia antes, e tem uma vida boa do mesmo jeito. O cara é famoso, é reconhecido e tá, tem lá o status dele que dificilmente alguém vai conseguir tirar, acho que é impossível, na verdade. Mas você tá lá o nome do Toriyama junto com outros grandes mestres, como o Tezuka ou o Nagai, que são muito influentes no ramo de mangá como um todo, assim. Há pessoas hoje em dia que se consideram fãs de animação japonesas graças a Dragon Ball, graças a essa obra do Akira Toriyama. Por mais que muita gente negue, ou por mais que haja pessoas que venham a torcer o nariz pra isso, Dragon Ball é um anime de influência, é um anime de caracteres próprios, de um conjunto próprio, é um anime que dá brecha pra pseudo continuações, pseudo das formas de você fazer histórias paralelas, fazer histórias que prossigam a série, que nem me recordo até hoje, no início dos anos 2000, que as revistas de animação da época, várias inclusive, comentavam sobre o possível Dragon Ball AF, que seria Dragon Ball After Future, que na verdade se mostrou só ser uma série feita por fãs. É, Dragon Ball representa tudo isso, e eu estou falando não só a nível de Brasil. É verdade, eu lembro essa aí do Dragon Ball AF mesmo. Você pode, na verdade, se você parar pra prestar atenção, o Dragon Ball GT é isso, porque Dragon Ball GT não saiu da mente e das mãos do Toriyama, né? Então é quase como uma continuação, assim, como é que eu posso dizer, uma continuação de fã, digamos. Só que não chega a ser de fã que nem o AF, né? Que era uma coisa bem amadora e excessivamente propagandeada, apesar de não ter sido realizada. Lembrando assim, que Toriyama é considerado, junto do Tezuka, os dois mangakas mais influentes do século. E ele é realmente um dos produtores de mangá mais influentes até mesmo com relação às animações, e ao ponto de que a grande maioria dos mangakas de sucesso hoje, como Eiichiro Oda, como Masashi Kishimoto, como o Tite Kubo, consideram o Toriyama um grande mestre. Lembrando que o Toriyama ele não lançou só o Dragon Ball e o Dr. Slump, né, o pessoal fala. E até aqui mesmo no Brasil já chegou algumas outras obras, né? O Kajika, por exemplo, chegou aqui no Brasil. E como a gente já tinha falado antes, né? O Toriyama não só trabalhou em mangá e anime, mas também trabalhou em a produção de alguns jogos. Então, toda essa... Como é que eu posso dizer? Todo essas obras assim, que compõem... Obras assim, que normalmente nós, fãs de anime, mangá, somos mais interessados também, gostamos de games, né? Tudo isso tem alguma influência do Toriyama. Principalmente hoje em dia, né? De fato, a lista aqui das histórias dele é grande até. Eu tô vendo aqui na... Wikipedia em inglês é bastante coisa que a gente nunca nem ouviu falar por esses lados de cá. E tem vários one shots, Tomato Escape, Polaroid, Pink, Mad Magic, nossa, é muita coisa. Sim, se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre Akira Toriyama, senão eu vou passar para o resumo da série, resumo de Dragon Ball, né? Vamos um resumo de Dragon Ball. Dragon Ball é a história sobre um garoto que possui um rabo de macaco. E uma garota que ela é rica, ela tem um pai que é um cientista muito famoso e que quer o quê? Quer ter um namorado. E diferente do que as garotas comuns fariam, né? Jogariam charme, sairiam para os homens, sairiam para festas. Ela não, ela decide pegar um radar que ela criou, que diz onde ficam algumas esferas especiais chamadas Dragon Balls, que quando você reúne todas elas lhe concedem um desejo. É, então vejam só, né? O começo da história foi totalmente assim... Como é que eu posso dizer? Uma história totalmente despreocupada, né? Uma história... Pô, a garota vai correr pelo mundo todo, enfrentando diversos perigos, com a ajuda desse garoto, né? Que ela acaba conhecendo, porque ele tinha uma Dragon Ball, e ele acaba ajudando ela, porque ele é um garotinho muito forte pra época dele. Ele diz que tem 15 anos, né, porque ele não sabia contar, só sabia contar até o 11, então ele achava que depois do 11 vinha um 15. Na verdade, ele tem 12 anos. E, cara, é uma história assim totalmente despretensiosa. Porra, vamos pegar uma garota que vai correr pelo mundo com a ajuda de um moleque que tem um rabo e que vai pegar as esferas do dragão pra fazer o quê? Pra fazer um desejo de ser imperatriz do universo, do mundo. Ou pra ser muito rica. Não, pra simplesmente arranjar um namorado. Pois é, você pegou bem pelo Dragon Ball mesmo, né? Eu pensei que você fosse fazer um resumo mais geral da série, né? Mas... Não, eu não vou passar a história do resumo todo, assim, só tô começando a falar, né? Então, assim, pois é, Dragon Ball começa dessa forma. Então, essa história acaba passando nessa jornada da garota, que é a Bulma, e do jovem garoto, que é o Goku, que é um rapaz que não conhece quase nada do mundo. Ele acha estranho a primeira vez que ele vê a Bulma, porque ele só conhecia o avô dele, então ele não sabia que existiam mulheres no mundo. Tanto que é uma das cenas mais engraçadas da primeira temporada, que é quando ele bate nas partes íntimas assim, da Bulma, e ele fala que acha estranho, que não tem nada, né? É uma coisa assim muito, tipo, era uma série que o pessoal aqui no Brasil considerava série pra criança. Com essas piadinhas, assim. Tipo as do Toriyama. Ah, outra cena engraçada, cara. Tava até lembrando que... Aliás, me lembraram essa semana, né? Que tava escutando o cast do J-Wave, que também é sobre Dragon Ball, a primeira série. Ele, uma cena que a Bulma tá dormindo, o Goku tira a calcinha da Bulma, aí ele vai, aí fala assim, né? Ele fala, cara, não, é. Você tem uma cicatriz muito feia, mas você vai sobreviver. Né, isso eu não lembro, não. Pois é, ele. Não, é porque assim, se você viu só pela Globo, só pelo SBT, essa cena é cortada. Ah, faz sentido. Então, continuando a história, o Goku, após. Goku e a Bulma, após conseguir as Dragon Balls, conseguir realizar o desejo, que acaba não sendo. Que a Bulma acaba não conseguindo realizar o desejo dela, né? O que que acontece? Vocês vão se separar, só vão poder procurar por ela de novo daqui a um ano. Então, nesse meio tempo, o Goku vai treinar com um velhinho que ele conheceu no meio da viagem, que é o famoso Mestre Kami. E aí a história passa, deixa de ser aquela história de comédia despretensiosa, com algumas lutas, pra se tornar realmente uma série shonen de luta. Então, daí pra frente, o que você vai ver de principal em Dragon Ball é luta. Embora sempre tenha aquela comédia. Aliás, eu acho até interessante que essa comédia em si, ela se perde quando chega a Saga Z. Eu vou até pular direto um pouco pra Saga Z. A Saga Z já é quando, depois de todas as batalhas de o Goku treinar bastante, lutar em torneios de artes marciais, ele já tá adulto, ele se casou, ele tem um filho, e agora ele vai passar um outro nível. Em vez de ele enfrentar toda aquela galera, toda a galera da Terra, que é forte pra caramba e tal, ele passa a enfrentar os vilões que vêm de outros planetas e acaba descobrindo que, na verdade, ele também não é um terráqueo, né? Que ele é um Saiyajin, um famigerado Saiyajin. À medida que a série Dragon Ball Z vai seguindo, né? Vai mostrar que os Saiyajins são os seres mais fortes do universo e eles vão ficar louros e vai perder a graça. E eu vou deixar o Yakuza terminar o resumo. Pois é, tipo, você tem essa mudança aí do Dragon Ball pro Dragon Ball Z, né? Você perde esse despretensioso e humorado, e ele passa a ser uma série mais ligada às batalhas, aquela coisa da evolução dos personagens como guerreiros e coisas do tipo. No Z, você tem essa descoberta do Goku, que ele é um Saiyajin, né? Não um humano com um rabo diferente. Porque humanos não têm rabo, na verdade. Caralho, como será que ele conseguiu descobrir isso? Né, foi muito além, assim, cara. Foi necessário uma grande pesquisa pra tal, mas... Pois é, humanos não têm rabos. O Goku até estranhava isso, mas... Outra coisa interessante da primeira série, né? O Goku, bem no começo da série, acabam cortando o rabo do Goku, né? E o Goku pega assim e olha... Cara, cadê... Não, aí quando ele vê ele... Pô, cadê... Não, cadê meu rabo? Pô, eu não consigo me equilibrar direito. Aí depois de um segundo... Ah, tudo bem. Pois é. E você também tem, tipo, você perde um pouco o foco dos outros personagens antigos, tipo, na primeira temporada ainda você tem vários personagens que vão surgindo, como o Yantia, o Tenshin Han, o Caos, que eles só aparecem no comecinho ali direito do Dragon Ball Z, né, e depois vão perdendo o foco. E você também tem vários outros personagens do Dragon Ball que ficam ali perdidos, assim, no vácuo, no limbo, mas... É uma mudança bem interessante. O Dragon Ball Z, ele é dividido em sagas já, né? O Dragon Ball, ele tem menos sagas, é uma coisa um pouco mais direta, assim, até pela quantidade de episódios, que é um pouco menor que a de Dragon Ball Z. Aí no Dragon Ball Z, você chega o quê? Você tem a primeira fase, que é a fase dos Saiyajins, lá do Freeza e tals. Você tem a segunda, que é a fase do Cell, onde a história vai, tipo, pra... Joga um pouco pro futurismo... Joga lá pra época do Trunks, que é um futuro alternativo e tal. E depois você tem a parte do Majin Buu, que pra mim foi a desgraça do Dragon Ball. Que foi quando a história se perdeu totalmente de Dragon Ball e se tornou algo que era só um monte de lutas e lutas e lutas cheio de personagens sem carisma. Mas isso aí já é uma opinião muito pessoal e tal. Então eu vou deixar para o próximo continuar aí por mim. E se alguém quer falar... Sobre a Saga GT, né? Acho que todo mundo... Pelo menos aqui no blog, todo mundo odeia a Saga GT. Assim, a Saga Z... Quando acaba a Saga Z, acaba o mangá. Toriyama foi até ali. Porém, a série de anime, como fazia tanto sucesso, a Saga Z foi tanto sucesso, criaram uma outra saga, que é a famigerada Saga GT. E é uma saga que ela já tá com foco num Goku tendo voltado à vida e... tendo voltado a ser criança. E também tem como foco a neta do Goku, que é a Pan. Essa saga, ela já vai tratar das aventuras da Pan com o Goku criança. E é muito estranho até a Pan ficar falando o tempo todo para o Goku, que é menor que ela, chamando ele de vovozinho. E nessas sagas, tem a vinda de um novo nível de Super Saiyajin. Ninguém mais aguenta Super Saiyajins novos, mas vem o tal do Super Saiyajin 4. E assim, a única parte que eu acho interessante, que eu acho que a grande sacada da saga, é que no final da saga, ela finalmente volta o foco para as Dragon Balls, que é uma coisa que tinha se perdido totalmente na saga Z. É, tipo, no, como disse o Kaiji Donô certa vez, chega num ponto em que o cara espirra e fica loiro, né? Mas é tipo quase isso mesmo, né? Tipo, ele tem aquela coisa toda do Super Saiyajin ali na fase do Freeza. E ó, lendário Super Saiyajin é um poder desconhecido que corria como forma de lenda entre as pessoas do planeta Saiyan, não sei o que eu tal. Aí quando você vai ver, chega um ponto da história em que todo mundo vira Super Saiyajin a qualquer momento e perde a magia da coisa, né, pra quem assistiu tudo de uma vez e tal, mas... Assim, vamos terminar aqui o resumo e daqui a pouco tu vai, vamos comentar assim, tá? Na verdade eu ia terminar o de Dragon Ball GT junto na onda, mas... Pois é, o Dragon Ball GT, ele começa justamente com uma coisa bem interessante, na verdade, pra quem assistiu o Dragon Ball, que é com... um vilão do Dragon Ball, do antigo, do primeiro Dragon Ball ainda, conseguindo pegar as Dragon Balls. E ele é tipo o primeiro vilão do Dragon Ball, né? Que é o Pilaf, pra quem não lembra direito. E justamente por causa do desejo dele, o Goku vira criança. E eles vão nessa busca aí pelas Dragon Balls. Que dessa vez eles não podem mais... Dessa vez as Dragon Balls vão parar pelo universo inteiro. Uma coisa bem meio nada a ver, assim, até pelo meu ver. Mas acabou ficando isso, né? E depois você tem a saga das Dragon Balls. Que cada Dragon Ball acaba meio que se tornando um dragão, guerreiro, alguma coisa assim. Não sei explicar direito. E eu achei um pouco trash, na verdade, isso. Mas tudo bem. E, pois é, você tem essa fase dos dragões aí, das esferas do dragão, cada um com uma habilidade diferente, e é bem enrolado isso aí também. E no final você tem a batalha que é a coisa mais aloprada do mundo, que é o dragão branco lá, não lembro qual a esfera dele, se é o dragão de uma estrela, né? Lutando contra o Goku, e que supostamente o Goku morre no final, eu digo supostamente porque... Fantasma do Goku aparece depois, na última cena do anime. Eu fiquei, porra, esse bicho não morre mais, velho. Merda. Mas, Goku, né? É o Goku, né? Ah, não. Todo mundo já viu Dragon Ball, velho. Olha, eu vejo esse GT como uma volta às origens. Acho que eles queriam aproveitar... Eles queriam reciclar um pouco do que era o Dragon Ball, o primeiro Dragon Ball, sabe? Não é aquela coisa... batalhas a todo tempo, não, mas é aquela coisa gostosa de você assistir o Dragon Ball e o primeiro, né? E você vê a história, o desenvolver da história, como era divertido, por isso que pô, o Goku novo, né? E a neta dele e a busca de novo pelas Dragon Balls. Mas assim, como todo shonen, né? Quando você passa um nível de poder, você não pode voltar ao nível de poder anterior. Então, por exemplo, eles não poderiam deixar a escala de poder igual ao primeiro Dragon Ball. E nem o Dragon Ball Z. Então eles fatalmente teriam que aumentar, né? Por isso que surgiu o Super Saiyajin 4, os dragões das esferas e coisas do tipo. Sim, pois é. Meio que já cortou e cortou a ordem que eu tinha colocado. Eu sempre corto, né? Mas, tipo, depois do resumo da série, acho que foi uma coisa bem diferente esse resumo, mas a gente deu um resumo rápido sobre... a série, sobre todas as sagas do anime, e acabamos falando um pouco sobre as sagas do mangá, né? E depois disso aí, eu ia botar pra falar, comentar, cada um comentasse um pouco do que achou sobre cada uma das sagas do anime, né? Então aí, vou deixar Yakuza falando, a GT nem precisa falar mais, ou se alguém quiser falar alguma coisa, mas, assim, e aí Yakuza, o que você achou da saga Ball? como chama o Kaiji Donô? Cara, Dragon Ball, o primeiro Ball, ele é muito, muito épico, cara. O Toriyama, ele teve ali uma ideia que foi muito, muito peculiar, teve um desenvolvimento muito legal, tanto do Goku quanto do enredo em si, porque ele alinha a história das Dragon Balls, depois que elas se separam pelo mundo, ele alinha essa história com histórias menores e que são muito, muito envolventes até. Você tem ali, por exemplo, a parte em que aparece o tal Pai Pai ali dos indígenas do pé da torre do Mestre Karin e tal. Você tem personagens muito legais que vão aparecendo, você tem situações legais e muito, muito interessante. Principalmente quando chega ali no Tenkaichi Budokai e aparece o primeiro Piccolo da Imao. Primeiro Piccolo da Imao, como nós já comentamos no cast sobre vilões, aquilo que era vilão de verdade, né? Ele era verde. Era verde, né? Sempre. Nossa, foi verde. Capeta. E é, então, tipo, acho que o Dragon Ball foi realmente a revolução que deu, assim, que fez o Toriyama crescer, assim, o nome dele, né? Tipo, Dragon Ball Z pra mim já não teve todo esse clima que o Ball teve. Pois é. Kariri, alguma coisa sobre Dragon Ball? Com certeza. Dragon Ball, a fase clássica dele, foi também, de certa forma, importante pra mim. Eu sou daquela época que Dragon Ball passava aos sábados no SBT. Então me sinto muito carinho dessa época. Aquela dublagem, que foi uma dublagem clássica, ver aquelas batalhas do primeiro torneio de artes marciais, em que o Goku perdeu pro famigerado e onipotente Jack Chan, vamos dizer assim. Grande Jack Chan, cara. Nossa. Bem onipotente. Mas sempre por trás daquele sorriso, daquele modo tonto de ser do Goku, por dentro ele sempre guardava uma forma humana que não vê hoje em dia, fazendo um paradoxo assim com a realidade. O Goku podia ser bobinho no intelecto dele, meio burrinho até, vamos dizer bem, meio burrinho, mas ele era de um coração nobre, simplesmente enorme. Ele não via problemas, ele via soluções. Coisas tão básicas que faltam pra tanta gente hoje em dia. E essa série mostrou muito isso. Mesmo aquelas batalhas que o Goku teve com o primeiro Piccolo da Imao no último torneio de artes marciais, aquilo foi muito épico. Falar de Dragon Ball, da fase clássica de Dragon Ball, é falar de algo épico demais, de algo muito nostálgico. Sempre convidativo e muito positivo falar de algo assim. End of Death? Então, né? Dragon Ball, o cenário dele é muito interessante. Olha, tudo nele é legal, a Corporação Cápsula, a Red Ribbon, os dragões que andam por todos os lados, né? Não há animais no mundo de Dragon Ball, dragões, né? Dragões não, desculpa. Dinossauros. Dinossauros. Isso, você vê dinossauros por todos os lados. As ilustrações que você vê de Dragon Ball, de capas e coisas do tipo, você sempre vê o Goku montado em um dinossauro e coisas do tipo. Isso se perde bastante no Z, mas se você for ver, cara, era bem a base daquele show, a base do Shonen. Pequenas sagas, você tá aqui, daqui a pouco você tem outra cidade, depois você tem outro lugar. Todos pequenos núcleos, pequenas histórias, como se fossem pequenos one-shots, certo? Muito bem feitos. Daqui a pouco você tá no vilarejo da Arali, depois você tá enfrentando a Red Ribbon no continente gelado. Pequenas histórias, certo? Que fizeram Dragon Ball uma coisa bem legal. Você podia assistir essas partes de Dragon Ball, uma parte aqui, depois a outra, que você sempre ia acabar se divertindo. Essa que era a parte legal do Dragon Ball. Tinha bastante história, bastante coisa numa pequena série. Coisa que se perdeu no Z, né? Que virou uma peia atrás de peia. Eu não sei quantos volumes tem o mangá, né? Na parte relativa ao Dragon Ball, mas... 13, né? Ao longo desses 13 volumes de mangá, ou 153 episódios, né? Na série de TV... o Toriyama, ele soube ligar muito bem pequenas histórias com uma trama central e criar um bom, uma boa evolução do Goku, como o Angel of Death aí lembrou. Tem o pessoal da Red Ribbon e são vários personagens interessantes. Eu só lembro do Capitão Blue com a sua capacidade de paralisar as pessoas com seus olhos azuis. Caralho. Por mais que isso soe meio estranho hoje em dia, né? Mas isso soa meio... Era realmente... Isso soa meio... meio Hades, né, do Saint Seiya. Pois é, você tem personagens bem legais, realmente, e foi uma fórmula que tornou Dragon Ball uma história incontestavelmente épica, assim. Ok, bem, minha experiência da Dragon Ball também, acho que com a grande maioria, começou lá com o SBT, né, quando ele exibia as manhãs de sábado. Foi uma coisa assim, meio que do nada eu descobri, aliás, quando eu era criança eu descobria que os animes passavam do nada, porque eu não tinha muitos amigos que viam desenho animado japonês, só o Cavaleiros mesmo. Então, tipo, eu descobri que tava passando a Dragon Ball, aí eu ficava, todo sábado eu tava lá assistindo e tal. Lembrando que no SBT, a parte de Dragon Ball, se eu não me engano, ela só foi... até o Tao Pai Pai. Depois do Tao Pai Pai ela não foi exibida. Foi exibida só depois na Globo, né? Eu não vi, eu vi mais. Acho que eu vi legendário essa parte até. Ok, e assim, Dragon Ball marcou minha infância, como Dragon Ball Z marcou minha adolescência, e como Dragon Ball Z não marcou nada, porque eu não vi, porque eu não gosto. Não, desculpa, como Dragon Ball GT não marcou quase nada, porque eu me sinto triste por ter visto aquilo. Não, mas tipo, eu não tinha nada pra fazer, passava na TV Globinho, né? Certo, assim, Dragon Ball tem algumas coisas assim que realmente me encanta e que eu não vejo muito em shounens hoje em dia. Apesar de que Dragon Ball foi um marco pro shounens, porque era tipo uma passagem daqueles shounens estilo Hokuto no Ken pra um shounen de uma história de comédia mais despretensiosa, que os personagens já não eram... os personagens principais já não eram personagens extremamente poderosos e não sei o que. Goku era forte? Era. Mas ele, no começo da série, principalmente, ele não era um personagem que você possa chamar de fora, né? O Mestre Kame era mais forte que ele, tanto que ele perde pro Jet-1. Aliás, o Goku só ganhou uma vez o torneio de artes marciais, né? Então, tem essa diferenciação dos mangas shounens mais antigos, quando vem essa vinda de Dragon Ball. E assim, eu achava muito legal essa ideia do personagem principal ser um personagem cômico, não ser um personagem fodão, né? E, cara, eu adoro toda a saga de Dragon Ball, por causa que eu bolava de rir, cara. Muito mais do que as lutas de Dragon Ball, as comédias, as tiradas de comédias eram muito legais. Eu nem conhecia o Dr. Slump, mas um dos meus episódios preferidos é quando eles vão lá pra Vila da Arale. Cara, é muito bacana. Então, assim, Dragon Ball... Cara, Dragon Ball é a melhor saga pra mim. Quê? Ah, tô chorado aí. Mas é legal a parte em que ele vai lá pra Vila da Arale, porque o Goku, quando ele é criança, ele realmente é bem tapado e tal. A Arale também é tapada pra caralho. Aí você tem essa junção de personagens que são parecidos e tal também. É bem engraçado. Vejo que os personagens do Toriyama tem que ter alguma coisa totalmente diferente, né? A Arale é um robozinho, o Goku é um garoto que tem um rabo. É, que depois descobre que é de um planeta onde todo mundo vira macaco na lua cheia. Fico me perguntando como é que era a vida social deles em dia de lua cheia, né? Você imagina, tipo... É uma suposição meio idiota, mas... Pô, vida social, né, em dia de lua cheia. Ah, vida social, mas a ideia deles na lua cheia era ir destruindo todo mundo, tudo, cara. É, pois é, tipo... É, você imagina, a economia do planeta era isso, reconstruir o planeta inteiro depois da lua cheia. Não, devia ser super legal, né, os caras assim falando, tipo, ó, amanhã à noite é lua cheia. E aí, vamos lá, vamos destruir o quê? Vamos pra outro planeta, destruir o quê? Vamos destruir uma cidade? E aí, já tem planos pra próxima lua cheia? É, pois é, né? Tipo, quase isso aí mesmo. Você fica pensando e tal. Vamos aproveitar esse negócio que falou do planeta Goku, do fato dele ser Saiyajin. Vamos falar, tipo, e aí, Saga Z. O que, que vocês acharam? Marcou pra algum vocês alguma coisa? Posso começar dessa vez? Fique à vontade. Pô, pronto. Saga Z, eu assisti no Band Kids. Acho que foi o que marcou mais foi o fato de ele passar no Band Kids, porque eu conheci outros animes por causa desse programa. Eu gosto da Saga Z, eu não acho ela tão boa quanto o Dragon Ball, a primeira saga. É bacana, aqui realmente o bacana já são as lutas. Tanto que pra mim as melhores as lutas, quando chegam ao nível que deixou de ser luta, deixou de ser uma coisa bem explorada pra ser uma coisa assim de... Cara, só o mais forte consegue lutar, só o Super Saiyajin consegue derrotar as pessoas. Por exemplo, a Saga Cell, né? O pessoal vai lá pro torneio do Cell, fica todo mundo assistindo e só o Goku e o Gohan lutam. Nossa, nem fala. Teve essa coisa das lutas. E é interessante, eu tava revendo agora, semana passada terminou o Dragon Ball Kai. Sim, eu vi o Dragon Ball Kai todinho. Nossa. E assim, o que eu posso dizer mais? Dragon Ball Z, cara, era uma coisa que marca a sua adolescência. Porque aquela época ali era a época em que você. Aquela época que você quer ver realmente aquelas histórias mais de ação, de porrada mesmo. É, acho que era assim, não só comigo, mas com todos os adolescentes, meninos da minha época. Acho que até hoje é meio que assim. Hoje em dia eu olho pra trás e vejo, cara, como eu era idiota, eu só gostava de filme de porrada. Que merda, eu achava Double Dragon bom. Então, droga. Então assim, sobre o Z, que eu acho que pode pegar como interessante também a inserção de alguns personagens novos, bacanas. Aliás, pra mim a inserção do Mirai Trunks na Saga Cell foi a única coisa boa daquela saga, porque o personagem é realmente bem, bem bacana. A inserção de vilões num porte mais vilão mesmo, né? Porque na Saga Ball, só que se vê um pouco esse porte vilão é o é o Piccolo e não é ainda essa coisa, ó, o vilão de Dragon Ball. Dragon Ball Z só é lembrado mesmo pelas lutas, pelos vilões e por alguns personagens que aparecem ali. Porque assim, os outros personagens são esquecidos, né? A história passa a ser Goku, Gohan, Piccolo e Kuririn. O Gohan nas primeiras sagas, né? Porque depois que ele vai lá treinar com a espada Z da vida, ele apaga, né? Por um tempo. Pra mim a Dragon Ball termina no céu, cara. É, pra mim Dragon Ball termina no céu também. Isso é verdade. Mas isso aí, olha, olha o... como é que se diz? Vai lá, Angel of Death, fale, é. Fale você sobre Dragon Ball Z. Putz, Dragon Ball Z, você tem aquele comecinho, né? Que foi a transição, né? Quando chegaram os Saiyajins. Que eles viram que o negócio ia ficar pesado, né? Quando começaram a morrer gente, Goku morre lá pra matar o Nappa. Como se diz, o Vegeta. Nappa? É o Nappa, cara. É o Nappa? Ah, faz tanto tempo que eu assisto esse negócio. Anyway, essa transiçãozinha que foi interessante, foi uma das melhores partes do Z, porque ali pesou, porque ali eles viram que com o nível que eles tinham lá na época de Dragon Ball, eles não iam conseguir nada nessa saga, né? Eles teriam que se superar bastante. É, apesar que esse é o mote dos shonens, né? Você ir se superando cada vez mais. Mas aquele começo ali foi sangue nos olhos, né? Foi over 9000, né? Sangue nos olhos. Over 9000. Sangue nos olhos não, sangue nos olhos. Pois é. Aí, porra, essa primeira saga foi dos Saiyajins, foi bem legal. Aí tem Freeza. Freeza é aquela exploração espacial, né? Vamos a outro planeta, vamos. Aquele esquadrão Ginyu, o Cell em si. Que eu não gostei muito como vilão, mas tudo bem. A explosão do planeta que demorou não sei quantas mil horas. Ah, cara, tem umas coisas. Verdade. O Z tem essas coisas clássicas, né, cara, que você nunca vai esquecer, né? A explosão do planeta que demorou não sei quantas horas, os androides que quando apareceram eram uns merda, o próprio Cell, né, que vai explodir a Terra e é trollado pelo Goku, ele transporta o Cell para outro canto. É, muitas coisas, tipo, você tem isso antes ainda do Cell, o treinamento do Gohan, que demorou episódios, acho que deve ter cortado bastante coisa no Kai. O treinamentozinho foi interessante. Aí você perdeu muito da história, né, do Dragon Ball Z. Você não tem aquelas visitas aos lugares, né, as pequenas sagas, as pequenas histórias, não. Tudo é treinamento, treinamento, treinamento, morre, revive, e vai treinar com não sei quem, e peia aqui, e peia acolá, e vai naquele planeta, explode o planeta. Ah, luta demais, pouca história de menos. Ah, depois da saga do Freeza, você tem o Cell. O Cell que é interessante tem os androides, né? E as N mil transformações do Cell para depois culminar no quem? Majin Buu. E Majin Buu, puta que pariu, que coisa ruim. Olha lá, Yakuza. É, cara, é tipo, a primeira parte ali do Dragon Ball, dos Saiyajins e do Freeza, né? É basicamente o que o Angel of Death falou, realmente é uma inserção interessante ali dessa mudança de história, né? Porque ele comecinho do Dragon Ball Z é justamente uma transição entre o final da história do Dragon Ball com a história do Z, propriamente dito, né? E você tem o que é ali de interessante? Você tem o Esquadrão Especial Ginyu, cara. Pô, um tokusatsu quase, um grupo de Sentai dentro do Dragon Ball Z, de Sentai de vilões, né? Eu nunca esqueço da apresentação dos caras, né? Deixa eu ver até se eu ainda lembro o nome dos personagens, era... Você tinha o Butter, tinha o Is, tinha o Ginyu, claro, o Gordo, e ficou faltando um, mas é um dia eu lembro. Então, você tem personagens até interessantes, assim. Ah, Yakuza. E você tem... Oi? Cara, é como eles falam lá, depois que morre pra ele, tipo, a formação com o 4 não dá certo, não. Pois é, eu realmente não consigo lembrar do nome do que falta, daquele verdinho pequeno e tal. É o Butter, então... não? Não, Butter era o azul grandão, cara. É, whatever. Então, e o Freeza eu já achei ele um vilão meio estranho, né? Tipo, como o Angel of Death falou, tem o Cell com as inúmeras transformações, mas o Freeza é do mesmo jeito. Ele chega naquela forma básica dele e tem aquelas plaquinhas estranhas e tal. E depois ele vai mudando de forma umas 3 ou 4 vezes, eu não lembro bem. Até chegar na forma final, que é uma coisa branca com um troço roxo na cabeça, mas... Opa. Uma coisa interessante de se lembrar dessa época é que o Frieza mata o Kuririn. Ah, cara, como tu disse, né, isso é um padrão... Tipo, quem não mata o Kuririn? Tipo, isso é um padrão pra, um vilão ser bom em Dragon Ball, né, matar o Kuririn. É, tanto que, não sei se vocês lembram, que logo quando termina a fase do Frieza, você tem aqueles fillers no Dragon Ball, em que aparece uma minazinha que é a cara da Bulma, chamada Maron, por quem o Kuririn fica todo besta, assim, e tal, né? O Kuririn fica besta por todas as mulheres da série. Não, mas é porque a coisa da Maron, a Maron dava bola pra ele, ele ficava todo, todo apaixonado, ela sumia depois, enfim. Pois é, na fase do Cell você tem o quê? Aquela partida do Mirai Trunks realmente é bem interessante. E outra coisa que eu achei legal na fase do Cell é porque os androides e aquele doutor lá que construiu tal, não lembro o nome dele agora, eles eram da Red Ribbon. Então eles pegaram uma base assim das histórias do Dragon Ball, pegaram uma coisa mais antiga assim e reaproveitaram de uma forma bem interessante. O problema é que ali no final do Dragon Ball Z, nessa parte aí do céu, você tem aquela toda expectativa em cima do Gohan, não? O Gohan vai ser o fodão e ele tem potencial pra ser o guerreiro mais poderoso, verso, etc, etc. Quando você quebra a espada Z, né? Você chega ali na fase do Buu, o Gohan perde totalmente a importância dele, né? Você tem até aquela coisa do grande Saiyajin, mas isso chega até a ser ridículo dentro da história, se você levar pelo contexto da saga anterior. A saga do Majin Buu realmente matou matou o Dragon Ball pra mim, né? Tipo, não dá pra você assistir a saga do Majin Buu com a mesma empolgação que você assistiu o resto, você já vai perdendo a motivação e tal. E você também tem de legal naquela época você tem o Mr. Satan só, porque ele é um personagem bem cômico, assim, cômico no sentido de tapado idiota mesmo, saca? Mas, fora isso, a saga ali do Majin Buu pra mim foi inútil, não serve de porcaria nenhuma, não sei pra assassinar a série e botar um vilão esquisito, né? Ok, só, Carilho, antes de tu falar, só vou te comer, vou te comer. Opa, Gudon, Icon, Butter, Jace e Gnil. Esse é o esquadrão especial Gnil. É, o Jace era o Wiz aqui, né, em português. É. Pronto, é. Carilho, por favor, Carilho, fale um pouco sobre Dragon Ball Z. Olha, pessoal, Dragon Ball Z pra mim foi uma experiência muito boa de ter assistido, sinceramente. Julgo pra mim que a melhor saga de Dragon Ball Z foi a do Frieza. Porque a do Frieza eu achei ele como muito populista e muito severo com ele mesmo. Ele não admitia que um Saiyajin fosse vencer ele, não admitia que um guerreiro de classe baixa, igual o Goku, fosse fazer frente a ele e superar os poderes dele. Que é o que acabou acontecendo. E a saga de Cell, pra mim, eu concordo com todos. Realmente, a parte do Trunks, a parte do Gohan, lutando contra ele, eu achei muito fantástica a saga do Cell. O Cell é aquele tipo de vilão que eu considero o estereótipo do vilão perfeito. Ele é inteligente, ele é sacaz e ele é poderoso. Chega daqueles vilões do tipo idiota, que só sabe mandar, não tem nada na cabeça e só tem força no músculo. Não. O vilão tem que ser inteligente também e tem que ser usado com eficácia. E isso tanto o Frieza quanto o Cell sabiam usar de sobra. Principalmente o Frieza, na minha opinião. Agora, no que diz respeito à saga de Buu, eu prefiro colocar um ponto acima do que todos vocês falaram até agora. Pra mim, a saga de Buu foi totalmente... foi totalmente o oposto do que vocês pensam. Eu vi a saga de Buu como uma saga que tentava reconciliar aquilo que não houve nas sagas anteriores de Dragon Ball Z, que era justamente o fator Ubo, que se fez presente até demais na saga clássica de Dragon Ball. O Buu era totalmente o exemplo de vilão que eu odeio. É o vilão estúpido, é o vilão idiota, e a cabeça só serve pra enxergar e falar e comer, mais nada, pra pôr um chapéu de vez em quando, e o cara é simplesmente poderoso. É o único ponto positivo desse tipo de vilão. E o Majin Buu é esse vilão, pelo menos na sua fase em que ele era ligeiramente, vamos dizer assim. Agora, o Buu em si, na forma real dele, que era aquela criancinha que parecia uma criancinha de 12, 13 anos, aquilo ali pra mim foi o cúmulo do ridículo. Foi ainda um negócio ainda mais idiota. Ele só tinha força, só tinha o poder. E pra finalizar da minha parte, era isso que eu via na saga de Dragon Ball Z. Enquanto que do Itachiella, que era lá com um dos primeiros familiares de Goku vindo da Terra, até a parte de Cell, foi essa parte do Dragon Ball Z que ela foi mais séria, e que se perdeu aquela cultura que tinha sido propagada na fase clássica, que era a cultura do humor, a cultura da fase bobinha, e o negócio tornou um pouco mais sério, mais pró-adolescente mesmo. Já na saga de Buu, o negócio tentou voltar às origens, que foi um negócio mais largado, mais escrachado. E devo aqui dizer que concordo num outro ponto que foi comentado agora há pouco, do Mr. Satan, que foi o ícone de Dragon Ball Z. Meu Deus, ter tapado na noite inferno, cara. Mas, Carlinho, o que você me diz a respeito dos... daquele excesso de senhores Kaiô que surge na saga Z e vai prosseguindo no GT a tendência? Eu prefiro responder isso com uma pergunta pra vocês três que estão também no cast. Aquilo era necessário? Era exatamente a intenção da minha pergunta, né? Tipo, como você falou ali, o Dragon Ball Z na fase de Bully tenta voltar mais às origens, numa Sim. parte mais descompromissada Opa. E tal. Mas como disse o End of Death, a história, tipo, ela vai evoluindo no aspecto de força, poder, e vai se tornando mais séria. Eu achei meio estranho essa tentativa de como é que eu posso dizer, de tentar pegar um pouco aquele ar descompromissado de novo, né, que teve no começo da saga do Buu ali, do Super Saiyan Man e tal. Respondendo a pergunta, assim, eu acho desnecessário, mas a gente viu essa parte do Senhor Kaiô com os olhos, a gente viu de uma forma muito pior, porque não passou o filler que tem entre a saga Cell e o Senhor Kaiô aqui no Brasil, que é a saga em que o Goku participa de um torneio contra os discípulos dos outros senhores Kaiô. Essa saga não passou aqui no Brasil, mas existe isso. É uma saga filha, é verdade, mas quando você meio que vê ela, você já não acha que esse é o ponto mais negativo, não é um ponto tão negativo assim na saga Buu. Só que a saga Buu em si, eu achei praticamente uma saga tão ruim, e mesmo que não for, que tivesse menos senhores Kaiô, isso, pô, não fazia a menor diferença. Essa galera é ruim de qualquer jeito. Eu acho que fez diferença porque teve aquela coisa do Gohan e da espada Z, né? O Gohan, ele, tipo, ele foi capado naquela partida, ele perdeu toda aquela coisa que ele tinha de ser o destinado a ser o fodão e tal. Pra mim, ele perde isso, ele é totalmente castrado nessa parte em que ele vai treinar com os senhores Kaiô e faz feio, quebra a espada Z, é engolido pelo Majin Buu, ele vai se mostrando um feio sucessivo, assim. Ah, cara, esqueci de falar uma coisa que é uma coisa, a única coisa que eu digo, pronto, a saga Buu, como o próprio Carlinho falou, tem essa questão da volta da parte cômica, e tem uma coisa que a gente não pode esquecer de comentar, que é a fusão, cara. Nossa, você lembra da fusão Potala, que é a dos brincos, né, tipo... O cara não quer nem fazer a fusão, ele bota o brinco ali sem querer e pô, estamos sendo puxados. Puxa, pronto, é uma fusão. Ah, mas o legal é a outra fusão, cara. Você sabe muito bem que eu tô falando da outra fusão. É a dança da fusão aí que virou até um ícone, assim, mais do Dragon Ball Z, dessa saga e tal. Aliás, eu espero que ninguém aproveite a onda de fazer, de pegar coisas de cultura de animes e coisa de cultura nerd pra transformar em música de pirangueiro, mas... Pô, imagina, né? Eu tava vendo essa semana de novo a dança do Street Fighter, assim. Imagina se resolvem fazer uma dança com Dragon Ball, tipo dança da fusão. A dança da fusão, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Pô, isso é meio traumatizante. Meu Deus, nem fala. Não, cara, é a dança da fusão não, por favor. Sabe qual é a parte da dança da fusão em si? Chega no Dragon Ball GT, aí você pega o Goku, Super Saiyajin 4, Vegeta, Super Saiyajin 4, aí bota os bico Potala, pronto. Não tem mais o que dizer. É verdade, cara. Eu acho que o lado legal da dança da fusão foi que foram com dois personagens crianças, que eram os personagens que eu achava os mais cômicos da saga Buu. Quando você pega isso no Dragon Ball GT, você vê aquela dança da fusão entre o Goku e o Vegeta. Cara, é muito ridículo. É, chega o Vegeta e fica com vergonha de fazer isso e tal. Mas eu acho que no Dragon Ball... Não, é você. Fala aí, Carlinho. Fala aí, Carlinho. Não, é quem não teria vergonha de fazer aquela dança? Se já entre o Trunks e o Goten crianças, aquilo já era vergonhoso? Imaginar o Vegeta e o Goku lá no GT fazendo aquilo mesmo. Vergonhoso é extremo fazer aquela pose pra fugir. É verdade, é verdade. Ah, cara, eu já fiz isso em muitos anime quiz, cara, por aí. É, eu já fiz isso, na verdade já paguei mico maior do que isso em, nesses eventos de anime, mas já faz um tempo, então vou ficar calado que é melhor. tipo o Tamatian, né? Não só o da Tamatian, que antes disso, na época do Sana 3, eu já tinha pagado mico ainda. É, mas, pois é. Vamos passar agora pra próxima parte? Antes que eu esqueça de comentar, né? Tipo, antes que você mude de parte aí, é que no caso da fase do Buu, teve um agravante que a dublagem da saga do Buu já não é tão interessante quanto das outras partes. Tipo, eu não gostei da voz das crianças ali. Eu não lembrava disso até o que iam comentar, mas eu não curti a dublagem do Trunks nem do Goten pequenos, né? Do Goten, no caso, foi a mesma do Gohan, né? A Fátima Noia. A do Trunks eu não sei quem era que dublava aquela voz lá dele, mas eu achei que tudo que eles falavam, do jeito que eles falavam e o tanto que eles falavam, ficava muito irritante com aquela dublagem. E você pega, por exemplo, o Kaioshin. O Kaioshin, ele tem uma dublagem horrível. O cara tá numa coisa em que ele fica surpreso e ele não consegue parecer surpreso assim, na dublagem, saca? O cara tá tipo naquela coisa: caraca, velho, como é que ele conseguiu fazer isso? E a dublagem tá: ó, mas como ele fez isso? Pô, muito sem naturalidade, eu não curti a dublagem dessa parte, não. Ah, cara, eu não vi, eu queria ver como é que ficou a japonesa. Essa eu não vi mesmo, essa eu não vi. Eu só vi mesmo a... Ah, cara, tem... Mas, sei lá, cara, eu não notei muito disso. Porque, assim, a Saga Buu no caso, não cai. Falou da Saga Buu, não foi? Foi Saga Buu. Saga Buu não passa, não, cai e termina na Saga Cell. Terminou a Saga Cell. Foi triste, cara, eu chorei no último episódio do Dragon Ball Kai. É, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu acho triste a hora que o Goku diz que não quer voltar, porque ele concorda que o fato dele estar ali na Terra que tá trazendo os vilões. E tipo, é isso aí, cara. Vamos passar pra próxima parte? Bora. Pronto, próxima parte, tema que a gente falou muito, então a gente vai mesmo falar sobre nossos personagens preferidos de Dragon Ball. De todo Dragon Ball, claro. Então, e aí? Personagens preferidos, personagens que vocês lembram, e até mesmo personagens que vocês acharam ridículos mesmo. Carlinho, quer começar? Posso começar, então? Pode, claro. Personagem preferido. Tenho dois personagens preferidos aqui em Dragon Ball, unindo todas as sagas e tal. Personagens preferidos pra mim foram Goku e Piccolo. Porque aquele estereótipo do personagem preferido, assim, do protagonista ideal pra maioria dos fãs de animação. É aquele cara bonzinho, aquele cara que gosta de fazer o bem pra todo mundo, que é poderoso, coisa e tal. E o Piccolo, porque ele mostrou um personagem com um caráter e um carisma próprios que você não vê com facilidade na maioria dos animes. Só que eu estou falando de um gênero de anime no qual eu não sou muito fã. Detalhe, e o Piccolo é um personagem extremamente cativante. Agora, personagem que eu odiei, me desculpe, eu sei que esse personagem tem muitos, mas seu Satã, vai pro inferno, literalmente. Por favor. Ah, cara, tem um amigo meu que compactou dessa mesma opinião sua sobre Mr. Satã, cara. Que é o Makoto, cara. Ele acha o Mr. Satã um cúmulo. Então continua aí o próximo, deixa eu ficar pro final. Ah, tá. Inch of Death? Cara, com o personagem preferido. Ah, cara, pode falar todos os personagens que vocês lembram aí que acham super legais. Ah, eu gostava do Top Pai Pai. Um vilão bem nonsense. E como é que se diz? O Yajirobe também era bem legal. Deixa eu ver mais outros personagens interessantes. Mr. Satan, eu me lembro, cara, da torcida gritando Satan, Satan, Satan. Isso foi bem legal. Lembrar no Dragon Ball. Primeiro Piccolo também era bem legal. Alguns personagens da Vila da Aralha, acho que a maioria, acho que todos lá, aqueles loucos da Vila da Aralha, eram bem... Puts, pra dizer personagens que eu não gostava do Frieza. Por alguma razão, eu não conseguia aturar ele como... Ele era bom vilão, mas eu realmente não gostava dele. Ah, mas sim, você não gostava dele e achava ele um bom vilão, então ele cumpriu o papel. De fato. Cumpriu o papel, sim. Não, tem vilões que você gosta, tem vilões que você, porra, o cara é foda e você não fica aquela coisa, você não sabe pra quem torcer na batalha, né, na batalha final entre o mocinho e o vilão. Mas, cara, como eu gostei dele ter sido derrotado, como eu gostei. Pronto, posso falar? Pode. Ah, ok, tá. Cara, eu vou lembrar alguns personagens, eu tô vendo aqui, tentando lembrar alguns personagens. Cara, tem muito personagem de Dragon Ball que eu acho bacana, acho que até é o principal ponto de Dragon Ball. principal ponto do Dragon Ball que eu acho bacana são os personagens mesmo. Tem o Goku. Eu vou nem falar muito sobre ele. É isso que o Carlírio falou, pô. É muito difícil ter alguém que não goste do Goku. Tem o Mestre Kami, cara, com aquele lado de ser um mestre de artes marciais famoso e ao mesmo tempo ser um completo tarado. E, cara, e também tem aquela questão no começo de ele ficar tentando ainda cuidar das crianças, do Goku e do Kuririn. Cara, o Mestre Kami, de longe, é o meu personagem, na parte de comédia, na parte de Dragon Ball, é o meu personagem preferido, até mais que o Goku. Mas, pela série toda, eu diria que o Goku é o meu preferido. Tem o Kuririn, que ele cresce no meu conceito na Saga Z. Aliás, isso é até estranho, porque, como eu disse, eu prefiro a saga Dragon, a primeira saga. E ele cresce no meu conceito na Saga Z. Lembrando que o Kuririn foi praticamente... Ele tem horas que ele tem mais importância até mesmo que o Gohan ali, porque você tá mais preocupado com a morte do Kuririn do que o Gohan ficar a pé da vida e bater no Freezer. Tem o tal Pai Pai, como foi lembrado, que é um cara que dificilmente é lembrado, mas, cara, ele foi um dos meus dos vilões que eu achava mais bacana. É uma imagem, a imagem dele, cara, tirando aqueles pilares, jogando no céu, pulando em cima dele, e dele matando o cara com a língua, cara, é uma imagem que nunca vai sair da minha memória. Tem... Opa. Tem a Bulma. Acho pouca... Aliás, eu acho que tá interessante, assim. A Bulma, ela é uma personagem muito bacana, mas pouca gente dá importância devida pra ela. Eu acho que pouca gente dá uma importância devida. Todo mundo lembra sempre dos personagens que lutavam. Dos personagens principais que lutavam. Eu não tô querendo dizer que vocês não acham a Bulma importante, mas... No geral, eu vejo que a galera acha mais importante só mesmo os personagens que lutavam. Eu acho a Bulma uma das personagens mais importantes de todo Dragon Ball. E deixa eu ver aqui, vou terminar falando dos vilões de Dragon Ball, que eu acho bacana pra caramba. O próprio... a Red Ribbon. Eu acho ela uma organização vilã muito bacana. O Freezer, que tem o clássico de... uma clássica história de que o planeta vai explodir em 5 minutos. Aquilo eu nunca vou esquecer, cara. Aquilo ali eu nunca vou esquecer, cara. Depois de 20 episódios, aquela porra explode, cara. Aquilo ali, cara, só não foi mais... Só não me deixou mais feliz, cara, aquele fim ali, do que a saga... A Endless Age do Suzumiya, cara. Porque o do Suzumiya realmente me deixou muito, mas muito pé da vida. Pelo menos aquela saga ali não repetia tudo em todos os episódios. E por último tem o Piccolo mesmo. Porque o Piccolo, ele começou sendo um vilão, depois acabou sendo um anti-herói, né? Então, eu não considero ele tão um vilão assim, mas como vilão na primeira saga, ele foi muito bom. Muito bom mesmo. Principalmente o primeiro Piccolo. O segundo Piccolo já nem tanto, mas o primeiro Piccolo foi um vilão muito bom e que me marca a minha lembrança. De personagem ruim em Dragon Ball. Cara, tem muito personagem que eu acho muito ruim em Dragon Ball. Mas praticamente, a galera... Android 17, eu ainda não vou com aquela cara, aquele cara com aquela roupa de vaqueiro. Eu não vou com a cara daquele cara mesmo, cara. Eu não gosto do Android 8 da primeira saga, eu acho que foi um vilão desnecessário. E eu não achei engraçado aquela parte. Eu acho engraçado a parte do começo quando eles vão pra vilazinha lá que tem um coelho que transforma as pessoas em cenoura. Outro vilão que eu não gosto, Nossa, bem underground, hein? O Dr. Gero, né? Eu não consigo gostar desse cara de jeito nenhum. Não é nem que eu não consigo gostar, cara, porque realmente ele é muito ruim como personagem. E a saga Buu, cara, com certeza. Majin Buu, os Supremos Senhores Kaiô, o Babidi. Porra, o Babidi e o Deburá. Cara, que droga. Daburá, cara. Que droga de vilões. Já que eles conseguiram tirar esses infelizes, cara. Como é que esses caras conseguiram... Nossa, Daburá é muito ruim. Cara, pois é, mancha. É foda, cara. Acho que aquela... Cara. O Babidi só serviu pra uma coisa... Não, Babidi, né? Serviu pra uma coisa, cara. Que foi pra ver de novo o Goku e o Vegeta lutando. Cara, o Babidi era trash com essa dublagem daqui, aquela vozinha de... E aquela porra de magia que ele soltava... A dublagem do Quero. Nossa, cara. Cara, meu nariz vai ficar muito mais zelado. E o pior, o Daburá, cara, o Daburá, quando ele tava com a marca maligna aqui na testa, né? Ele era, eu sou o rei do inferno, eu sou o Daburá. Aí quando ele perde aquilo ali, quando você vai ver o Daburá sem aquela marca na testa, o Daburá é um boiola, cara. Meu Deus, que personagem feio. Cara, que trash. Ele só não era mais gay, que aquele, acho que era general, ele não era mais gay que aquele general da Red Ribbon que apareceu na saga lá do Dragon Ball na Aralho, que... Putz, lembra aquele loiro da Red Ribbon que era viado? Capitão Blue, pô! Pois é, era esse cara, capitão, era general. Meu, nossa, não sei quem era mais gay. Sério, ele todo a buraco. Sim, vai lá, cara. Yakuza, sua vez. Pois é, na parte do Dragon Ball, eu achava muito legal quando apareceu o Yanti pra mim, ele tem um estereótipo bem interessante, que é aquele cara que chega com aquele ar de malandro, assim, e tal, até conquista a Bulma ali na parada e tudo mais. Deixa eu ver. O Pai Pai também é um personagem realmente interessante. Ele como personagem é até um pouco irritante, mas as características dele são muito legais. Eu achava legal também aqueles personagens, eu não sei classificar direito, né, em que parte da história que eles estão, mas é quando... é quando eles vão visitar a velha lá da bola flutuante, se eu não me engano, que o Goku tem que enfrentar lá. O Goku e o pessoal tem que enfrentar os monstros meio esquisitos, que é o vampiro, o homem invisível e tal. Eu achava esses vilões bem interessantes, apesar de serem bem figurantes, né? E o Mestre Kame, claro, principalmente na forma de Jack Chun. Eu tenho que deixar isso frisado. Na parte do Dragon Ball Z, Dragon Ball também tem o Piccolo, né? O Piccolo realmente é um personagem legal, tanto o primeiro Piccolo como vilão, quanto o segundo Piccolo, como o Carlírio disse, por aquela postura que ele tem, e ele acaba se tornando tutor do Gohan, e na fase do Majin Buu ele também acaba se tornando tutor do Trunks e do Goten ali, né, pra ajudar a ensinar a fusão e tudo mais, mas o Piccolo realmente é um personagem bem completo, assim, interessante. O que mais ali na fase Z? Eu pagava muito pau pro Trunks do futuro, né? Pro Mirai Trunks, quando ele aparecia. Eu ficava, caraca, olha só o Freeza mecânico, não sei o que. Chega o Mirai Trunks, dá duas porradas nele, o Freeza vai no saco. Né? Troll. Achava muito legal. Né? Troll. Cara, foi a parte mais troll de Dragon Ball, cara. Que ele, o Freeza chega, não, eu tô muito mais foda e tal, agora eu vou ganhar do Goku. Aí chega o Trunks. Acabou, morreu. Dá 3 cortes de espada, matou o Freeza. E eu, no caso do 17, eu sou exatamente o oposto ao Junior. Eu acho aquele visual dele de cowboy muito maneiro. Na fase do Buu, cara, quem entende legal ali? Eu estou me esforçando pra pensar, certo? Ah, eu não gosto de ninguém da fase do Buu, tenho que admitir isso. Mas, assim, personagens que eu não gosto, né? Eu vou numa ordem meio aleatória. Eu não gosto dos Saibamans, aquelas sementinhas que os Saiyajins jogam na Terra e que viram protótipos de vilão, né? Um personagem interessante, né? Eu também não gosto do Nappa, o Nappa é irritante pra caramba. Ah, mas ele... mas ele não cai na mesma ideia do Freeza que o Angel of Death botou? Ele é um personagem... Não, ele é irritante porque ele é um vilão, ele só é irritante porque ele é idiota, ele realmente... O Vegeta ele é sério, o Vegeta ele tá ali pensando em alguma coisa, tá ali, tá puto, mas tá com alguma estratégia na mente. O Nappa, ele só é vilão retardado, assim, a minha visão, saca? Ele é meio pros lados do Majin Buu, que ele é sem noção, assim. Aliás, eu também não gosto de nenhum dos Majin Buus, não gosto do Mr. Satan. Bem lembrado, eu gosto do Cell e gosto das forças especiais de mim também. Deixa eu ver o que mais. Tinha algum personagem do Dragon Ball que eu queria lembrar que eu não gosto, mas... E a Jirobe, eu acho um pé no saco. Com certeza vai ter mais personagem que eu não gosto, tipo, quase todos os personagens do Dragon Ball GT. Mas fica pra depois, porque realmente é complicado você lembrar todos os personagens que você não acha legais. Mas o que acha legal fica aquela coisa, né? Do Piccolo, do Trunks, dos Ginyu lá, do Cell e... basicamente... Acabou falando um pouco da vovó, acabei lembrando, cara. Pois é, vovó Uranai. Outro personagem que eu gostava bacana. Se eu não me engano, ela era irmã do Mestre Kame, né? Exatamente, irmã do Mestre Kame. Isso, ah, pois cara. A última parte aqui, então, seria realmente a gente fazer um resumo, assim. O que foi o Dragon Ball pra gente? O que a gente gostou de Dragon Ball? Por que que Dragon Ball é o que é... Não, como é que eu posso dizer assim? Por que que o Dragon Ball é considerado, acho, por todo mundo, um anime espetacular, um anime e um mangá espetacular. End of the FMD, pronuncie-se. Ah, o que vão dizer de Dragon Ball? Cara, Dragon Ball, ele pegou a fórmula de shonen e levou a um nível muito grande. E mesmo do Z ter sido só, peia, não tem sentido muita história, né? Ele pegou o que? Ele pegou a continuação de Dragon Ball, que já tinha conquistado o coração de todos nós. Então tinha como, como não dar certo, né? Até hoje as pessoas usam a base para fazer shonen, né? O que vende, né? De bastante de anime mesmo hoje em dia é shonen, né? Shonen Jump vende milhares sobre a mesma forma. Então ele levou ao ápice o negócio. Eu não sei se alguma outra, talvez Hunter x Hunter, né? Porque Hunter x Hunter tá, ele pega bem legal, ele pega um cenário legal e leva a história bem acima. Essa é a parte talvez que se pareça com Dragon Ball. Mas Dragon Ball soube utilizar a fórmula, soube utilizar grandes histórias, comédia e tudo mais, e aproveitou, mesmo mudando perfil, com Dragon Ball Z. Por isso que ele marcou tanto a gente, certo? Não só no Japão, mas fora, em todo mundo, né? Se você for ver a Europa, Estados Unidos, o Brasil, não é que nem DBZ que pegou, tipo, a Europa e aqui no Brasil e pronto. Não, pegou o mundo inteiro. Dragon Ball ali, Dragon Ball veio de que? Final dos anos 80, né? Ainda, foi em 86. Pois é, acho que o Dragon Ball acabou se tornando uma influência também, assim, né? Tipo, eu gosto de lembrar muito da influência de Hokuto no Ken como mangá, no mundo dos mangás dos animes. Mas Dragon Ball foi uma grande influência, assim, que veio logo em seguida, né? Eu acho que, como eu falei antes, né? Meio que repetindo aqui, o Toriyama, ele fez uma fórmula muito legal, cara. Ele fez personagens carismáticos e cativantes, até os mais figurantes, eles são personagens legais, e isso acaba prendendo você a série de alguma forma. Tipo, você sempre vai, de cara, você vai ficar fã de algum personagem, porque, por mais que ele apareça pouco, ele é legal, ou então ele é forte, ou então ele tem um estilo interessante, ou qualquer coisa do tipo. E tem muitos personagens bacanas e tem situações legais, tem ideias muito legais também. E, pois é, eu acho que Dragon Ball conseguiu toda essa fama que tem, merecidamente, né? Com toda essa irreverência inicial que foi jogada aí dos personagens e das situações que ocorriam também. E é isso, Dragon Ball Z já não tem isso, tem a parte da porrada, atrai mais gente por causa da porrada. Eu acho que o pessoal que gostava de Dragon Ball, porque era engraçado, continua assistindo Dragon Ball Z, mesmo não sendo, tendo bem menos cenas de comédia, né? Você tem ali só, sei lá, quando o Goku tá indo pra o planeta Kaiô. O planeta Kaiô também é uma saga bem, uma mini saga bem interessante até. Mas, pois é, no caso, eu acho que o principal advento, assim, do Dragon Ball acabou sendo o humor, assim, que o Toriyama proporciona lá e tal. E esse monte de personagens carismáticos e legais e bem estilosos até alguns, que ele vai criando, assim, e tal. Dragon Ball é uma série que conquistou fãs mundo afora e conquistou um prestígio que pouquíssimas séries de animes podem se dar o luxo de dizer que tem. Justamente pela sua fórmula simples. Uma fórmula que cativou a todos pela mais pura simplicidade. Essa simplicidade baseia-se no grupo de personagens e no ambiente que eles são envolvidos. Dragon Ball, ele procurou ser original na sua essência, na sua ambientação, no modo como os personagens interagem com o meio deles, com o meio que eles vivem, e isso deu totalmente certo. Você pega uma Bulma que era despretensiosa, tudo que queria era um namorado. Você pega um Goku que não conhecia nada do mundo exterior. Você pega um Yantia que tinha medo de mulheres. Você pega um Pilaf que era um vilão da pior espécie, no sentido mais grotesco, da forma mais grosseira, falando da forma mais grosseira mesmo, o Pilaf não prestava. Mas se une tudo isso e o anime foi evoluindo e mostrando outros personagens, outros segmentos, Dragon Ball já mostrava desde o início, desta forma, o sucesso que eu esperava. Aqui no Brasil, arrisco até dizer que o sucesso dele só foi menor do que. Só deve ter sido menor do que no Japão e alguns outros países. Porque a. Vou falar de Brasil e América Latina. Dragon Ball foi espetacular. Posso dizer, longe de ser meu gênero de anime preferido, longe de ser um dos meus animes preferidos, mas eu não posso ser cego ao ponto de dizer que Dragon Ball não significou nada. Pelo contrário, Dragon Ball ainda hoje significa muito. Você vai falar sobre anime com qualquer pessoa, é Dragon Ball. Vai falar sobre personagem, vão falar Goku, Piccolo, Vegeta, o que vier pela frente. Dragon Ball deixou sua marca e essa marca vai perpetuar por muito tempo ainda. Dragon Ball, cara, ele marcou toda a minha adolescência. Eu passei uma boa parte da adolescência mesmo tendo o Goku como aquela figura de o herói que eu queria ser, cara, mesmo, cara. Aquela coisa de criança mesmo, tipo, quando eu crescer eu quero ser um super-herói. Cara, não queria ter um rabo. Certo. Cara, porque o Goku realmente, cara, é uma figura assim que fica marcada na minha memória. A importância de Dragon Ball, não só pra mim, mas pra todo mundo que eu conheço, como é que posso dizer, pra meus amigos mesmo, toda uma geração, principalmente aqui no Brasil, toda uma geração de japoneses, pra toda uma geração mundial, né, por assim dizer. Cara, é difícil de se deixar em palavras, né. É, cara, tem muita coisa que eu acho bacana no Dragon Ball. A Dragon Ball foi a primeira série que eu vi, aquela inserção de fillers e fillers interessantes e fillers entre sagas, e era interessante. Não era aquele filler que era uma saga toda fechada, como eu tinha visto no Saint Seiya. No Saint Seiya, com a saga de Asgard. Era um filler mesmo pra encher linguiça, mas que de certa forma em alguns eram legais. Eu gosto muito, revi várias vezes o do Garlic Jr. Era o que eu ia falar. Tem a inserção. Tem, tipo, aquela ali foi a criação do. A base pra todos os personagens shounens que a gente vê hoje, que a gente vê mais atualmente, né? É aquela, como eu disse, aquela transição entre o shounen antigo Hokuto no Ken e o shounen novo Dragon Ball, por assim dizer. A influência dele em outras séries é visível. Dragon Ball também não é minha série preferida, mas é uma das séries que eu mais curti quando era criança. O fato de eu assistir o Dragon Ball Kai meio que foi por causa dessa nostalgia mesmo. Eu queria deixar pra falar por último, que, cara, me emociona ver aqueles episódios final do céu, realmente. Que eu assim, pra mim, cara, acabou Dragon Ball ali, né? Mesmo porque ali que acabou o Dragon Ball na Band Kids, né? Então depois dali, Dragon Ball pra mim não existiu direito. Eu até assisti parte da saga Buu na Globo, mas não foi a mesma coisa. Então pra mim, cara, aquele ali é o final de Dragon Ball. Goku morreu e não vai voltar mais. Então aquilo ali, cara, emociona, porque eu não conseguia conceber naquela época a ideia de que o Goku não ia voltar mais. Cara, que droga. Então, assim, é uma coisa. Eu acho que não seja só eu que pense dessa forma, mas Dragon Ball, cara, é sinceramente um marco da adolescência de toda a geração dos anos 90. A geração dos anos 80 e anos 90, né? Pois é, cara. Realmente foi um marco ali pro pessoal da época, né? Você tem, inclusive, muita gente que começou a curtir anime a partir de Dragon Ball ali, como disse o Carlito no começo do cast. Ah, tava até lembrando, né? Parece que eu não sei quem falou da sequência do Dragon Ball e o Dragon Ball GT. Dragon Ball Z, né? Lembrando que muita gente começou a ver Dragon Ball pelo Dragon Ball Z, e não pelo Dragon Ball. É, muita gente começou com Dragon Ball Z mesmo ali na Band Kids, ou então na época em que Dragon Ball Z teve a saga de Buu, né? Começou lá na Globo e tal. É bem interessante você ver como o Dragon Ball, em geral, tanto Z quanto Dragon Ball, quanto GT, whatever, foi uma ferramenta de inserção de anime, assim, por esses lados aqui do Brasil, muito interessante. Eu acho que até supera Saint Seiya, apesar de Saint Seiya ter sido numa época anterior, em que a gente tinha mais variedade de coisa, que é a época do Dragon Ball, propriamente dito, né? Mas Dragon Ball Z realmente foi uma coisa muito influente, continua sendo influente até porque o pessoal da Jump até hoje continua chamando o Toriyama para poder desenhar mais uma história lá de Dragon Ball. Teve até uma história de que o Toriyama talvez volte a desenhar, porque está previsto para os gigantes da Jump terminarem numa época próxima até, e se terminarem os gigantes, aí a Jump vai falir, se duvidar. Aí eles foram lá encher o saco do Toriyama pra ele desenhar alguma história ali de Dragon Ball. E eu vi umas reportagens, assim, reportagens não, as matérias a respeito disso aí em blogs, sites especializados no assunto, né? Mas até que saia alguma coisa, eu não sei, mas eu espero que não seja revivendo Goku. Aliás, parece que não vai ser revivendo Goku, parece que vai ser personagens novos, seguindo bem aquela ideia que eu tinha comentado de aproveitar o cenário do universo e essas coisas assim. E, pois é. Dragon Ball, cara, você vê que foi uma fórmula que fez tanto, que deu tão certo, principalmente aqui no Brasil, que até hoje, cara, a Globo, quando tá o bloco do lado da Globo de desenho animado, tá decaindo, o que que eles fazem? Eles botam Dragon Ball de novo pra passar. O próprio Cartoon, ele foi adquirir em vez de adquirir uma novas séries de anime e tal, o que que ele foi adquirir? Dragon Ball Kai. Então é uma fórmula que até hoje dá muito certo. E aqui no Brasil, e tem uma importância muito grande na vida dos adolescentes da minha época, cara. Dragon Ball era, tipo, você ia pra escola e você comentava com seus amigos Dragon Ball. Tipo, assistiu o episódio de ontem? É, cara, tu viu o planeta finalmente explodiu, né? É, vou fazer a comemoração. Isso me lembra que na época que foi estrear o Dragon Ball Z, a saga do céu, né? Tipo, caraca, velho, né? Todo mundo tinha assistido o Dragon Ball da fase do Freeza ali na Band e tals, né? E nessa época, o pessoal que estudava comigo, do meu círculo de amigos ali de criança, ninguém tinha TV a cabo. E numa época, eu peguei TV a cabo e tal, né? E beleza. E eu comecei a assistir a saga do Cell antes de todo mundo, porque passava primeiro na Cartoon. E eu chegava pra galera, cara, você não sabe o que vai acontecer. Dava aqueles altos spoilers, bem coisa de amigo mesmo, sabe? Que dá spoiler, né? Tipo, coisa de amigo cearense, né, cara? Pois é, mas eu sei que eu soltei muito spoiler ali de Dragon Ball Z, e eu achava isso bem divertido, até aquela coisa de assistir primeiro. Mas assim que começou a passar a saga do Cell na Band, a gente se juntou lá na casa de um dos moleques pra assistir todo mundo junto e tal. Era uma coisa bem de amigo, assim. E aliás, eu acho que a Band não soube aproveitar o impacto que Dragon Ball Z teve, porque Dragon Ball Z deu uma audiência muito boa ali pra Band. Talvez eles nem esperassem isso, na verdade. E depois disso, o que foi que eles fizeram? Pegaram, né, uns animes random como Kaleido Star e mal exibiram Kaleido Star. Tipo, tem gente que fala, olha, eu vi 3 episódios disso na Band. Ou então Slayers, que eles jogaram num horário que era até meio inconveniente pro gênero, assim, ficava complicado, porque você não tinha como disputar com sua mãe que tá assistindo novela, televisão, né? Tipo, pelo menos pra quem tinha uma televisão em casa, duas coisas assim. Eu não tinha. Pois é, então, tipo, eles tiveram uma boa recepção e eu acho que eles não souberam aproveitar isso. Porque eu não conheço, até hoje eu nunca conheci alguém que fosse assistir o Band Kids pra ver Cadillacs e Dinossauros. Bem lembrado, passava Cadillacs e Dinossauros no Band Kids. Também passava o Mago. Era Cadillacs e Dinossauros, o Mago, 6 Biônicos. 6 Biônicos. E Dragon Ball Z. Tinha uma época que passava Bucky também. O começo foi isso. Aí botaram o Bucky, botaram El Hazi, botaram Tenshimuyo. Aí a coisa evoluiu. Pois é, eles não souberam segurar ali as coisas. Não, acho que é isso mesmo. É, foi um cast assim, nostálgico mesmo, cara. Eu lembrei de coisas assim, Dragon Ball, que fazia era que eu não lembrava, Android 8, a vovó Uranai, droga, eu não lembrava mesmo deles. Tem um tópico aqui que eu gostaria de comentar, mas é só um flashback mesmo. Vai lá. Vocês três se lembram de um episódio da saga clássica em que o Mestre Kami foi chamado pra apagar a Montanha do Fogo? Sim, claro. Uh-huh. Como lembro, não? Lembro. Quando o Goku aprende Kamehameha? É, também, mas não é bem por causa disso a minha lembrança, não. Fala aí. A minha lembrança é mais por causa do famoso tap-tap do Mestre Kami na... Ah, Bafu, cara. Bafu. Lembra? Bem naquele episódio lá dos vilões monstros de terror lá, tosquinhos que tinham lá da vovó Uranai, que o Oolong se transforma, né, na Bulma, e ele chega pro Mestre Kami e fala, ó, vou deixar você fazer Bafu em mim. Ele, Bafu? O que é Bafu? Aí, você coloca a sua cabeça aqui, papo e tal, esse cara é muito épico essa cena. E tem até outra cena em que o Oolong também puxa a roupa de coelhinha da Bulma Aí mostra os seios dela, o Mestre Kami tem um ataque ali de sangramento nasal e solta litros de sangue pelo nariz, o que acaba atingindo o homem invisível, que fica coberto de sangue, e aí o Yantia consegue acertar ele finalmente. Caralho, mano, tu não lembra disso, hoje? Uma das sequências que eu nunca esqueci. Muito bom, hein? O homem invisível, porra. É, cara, aquela parte dele era muito foda, velho. Cara, Dragon Ball era muito bom, cara. Muito bom, Dragon Ball, o primeiro Dragon Ball. O que, que a gente acabou desenterrando aqui? Né, cara? Aliás, eu acho que a gente acabou não falando dos filmes do Dragon Ball Z, né? Dragon Ball tem uma caralhada de filme. Ô, cara, caralhada não é pouco, né? 10 filmes, eu acho. Tinha muito filme, daqueles filmes eu só vi uns 3. E aqui no Brasil teve até aquela... Teve até uma boa propaganda em torno do filme do Bardock, né? Bardock. Bardock é aquele personagem de filme lá. Pois é, do Bardock, né? Que é o pai do Goku. Teve até uma boa propaganda que chegou a passar. Não lembro se passou no cinema, se foi lançado direto pra vídeo, mas. Eu assisti em videocassete. Eu assisti em videocassete também. Foi nas poucas épocas em que eu vi videocassete na minha vida, aliás, que era um que eu tinha quando eu morava na casa que era do meu avô. Que eu vi o filme de Sakura, vi o filme de Dragon Ball Z, vi filme dos filmes do Saint Seiya, eu revi também nessa época e tal. Mas é. Dragon Ball Z tem uma caralhada de filme que eu nunca tive saco pra ver todos, acho que eu vi só uns 3 ou foram 4, não lembro bem. Esse é isso aí, então estamos dando por encerrado aqui o nosso cast especial sobre Dragon Ball, uma das sequências mais marcantes de nossas infâncias e adolescências. Continuem acompanhando o Anime Portfólio, nossos podcasts, nossas postagens, os nossos audioposts, né, a categoria nova aí que o Kion introduziu essa semana aí ao blog. Esperem sempre por novidades, nós temos muitos planos maléficos em nossas mentes que ao longo do ano estaremos realizando. Muahaha. E é isso aí, valeu a todos que escutaram. E vejo vocês na próxima, vocês que nos escutam na próxima, né? Então é isso aí. Assim, próxima semana eu vou até revelar aqui o tema da próxima semana. Provavelmente o Angel of Death e o Yakuza não vão querer participar, que vai ser sobre ISML. Carlírio vai estar aqui de novo com a gente. Com certeza, esse tema tem que estar, né? Ah, eu gostaria de contar agora que isso é uma palhaçada, certo? Essa internet não sai moer da vida. A Renegiku foi classificada muito antes, não sei como eles classificaram ela, e ela não vai para as finais, então não é válido esse sair moer, maldito. Falei. Pois é. Queria mais uma vez agradecer. Marmelada. Não voltem, não acessem uma marmelada esse negócio. Tá bom, Carlos. Eu queria agradecer a presença do Carlírio novamente aqui. Tá virando praticamente um membro do APCast. Vai vir semana que vem de novo. Então, cara, obrigado de novo pela presença. Obrigado por vir aqui participar dessa apoteca que fizemos aqui sobre Dragon Ball. Essa sessão nostalgia. E é isso mesmo, galera. Vai ter muitas novidades aí ao redor do ano. Eu diria assim, a gente vai falar algumas coisas. Vai ter novidades aí no próximo trimestre, no blog, com certeza. Espero que estejam curtindo as postagens. Queria deixar aqui pro Carlírio fazer seu jabá. O espaço para o Carlírio fazer seu jabá. Falar aí o que ele quiser, né? Não, eu só gostaria de agradecer mais essa oportunidade que vocês me deram de participar desse APCast, de falar sobre nostalgia Dragon Ball. Isso abre até precedentes para falar sobre nostalgia, não sei, de quaisquer outras séries, ou de séries preferidas, não sei, de gêneros preferidos. Abre um belo leque de possibilidades esse cast de hoje. Mas eu fico muito agradecido, desde já ansioso pelo cast da semana que vem, que vai ter muita coisa para comentar mesmo. E eu quero agradecer novamente a oportunidade. Eu espero que todos os ouvintes e as pessoas que tanto visitam o Anime Portfólio como que visitam o Netoin, gostaram demais dessa edição do APCast. É isso, então, pessoal, vamos dar como encerrados o APCast. Yakuza, quer falar alguma besteira, como você sempre fala no final dos APCast? Então, para encerrar o cast aqui, obviamente vai ter a trilha sonora de fundo pra fazer pelo menos encerramento, etc, etc. Mas eu vou aproveitar que hoje em dia eu tenho essa capacidade. Quando eu era criança, obviamente eu não tinha. E eu vou, como o Júnior falou, falar alguma coisa idiota. Então eu vou tocar alguma coisa idiota. Tipo, O céu resplandece ao meu redor. Vou voar estrelas que brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul. E a verdade vai crescer dentro de mim. Como um vulcão que entra em erupção. Chega. Então tá. Então foi isso, galera. Até semana que vem. Vai ter um cast muito massa sobre ASMR. Pode ter certeza que vai ser um cast muito bacana. E avisando que a semana começou as fases regulares do ASMR, né? Então, pessoal, galera que não estava acompanhando até agora, agora já saiu a 64 e... 50, desculpa. 50, né? 64 não. Ah, desculpa, foi um erro meu, eu tava pensando em outra coisa. 64 é o número de episódios do GT, né? Certo, saíram as 50, as regulares, e eu não gostei de 25. É isso. Tchau, galera.